o Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino, sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje o nosso tema é o balanço dos Jogos Olímpicos de Londres, olha só, hein. Gravamos um programa no início, antes das Olimpíadas, mais ou menos um mês atrás, com as previsões mais improváveis do mundo, e agora a gente volta para ver o balanço disso tudo, da competição em si e dos nossos palpites também, que foram 100% excelentes. É nada. E comigo aqui no estúdio hoje, Rodrigo Bronquinha. E aí, Edu, vamos fazer um balanço do que tem de mais importante, né? Não vamos balançar levantamento de peso, luta greco-romana, né? Como não? Essas são as competições mais importantes, mais bacanas dos jogos. É verdade, acompanhamos junto, mas a galera não gosta. Mas vai ter que gostar sim, porque vamos abordar tudo isso no programa. Será um programa diferente, um bloco sobre o Brasil, um bloco sobre, né, os jogos como um todo, né, o desempenho dos outros países, um bloco extenso de bronquinhas e um bloco extenso de finos na bola. Olha aí que beleza, em vez de ser aqueles finos e bronquinhas curtinhos, tem uma lista aí de bronquinha, de capricharam, né? Que beleza, como diria o melhor narrador desse país, Milton Leite, uma homenagem, um fino da bola para ele. Que beleza! Ô Rodrigo, aproveitando a ausência do Montanha, por favor, passe os contatos para os nossos amigos. Chama o contato que eu falo contato, chefe. Então vamos lá. E-mail. contato@ofinodabola.net. Twitter. @ofinodabola.net. Facebook. @ofinodabola. Acabou? Sim. E o nosso endereço, www.ofinodabola.net. Que beleza, maravilha. Agora sim, vamos ouvir a nossa trilha sonora. A primeira música é a música oficial dos Jogos Olímpicos, gravada por uma banda britânica, o Muse. Então vamos ouvir Survivor, o Creedé. Toca aí. Pois bem, os Jogos Olímpicos de Londres, que tiveram seu início no dia 25 de julho, uma quarta-feira, o futebol abriu o calendário olímpico. A abertura ocorreu só no dia 27 e no domingo, no último domingo, dia 12 de agosto, tivemos o encerramento com as últimas provas, né? Finais do vôlei, do polo aquático, do handball masculino, do pentatlo e da maratona. Basquete. Basquete, é verdade, basquete masculino. Shows incríveis, né, música popular inglesa que é excelente, não é? Que é baseada em pop rock, muito bom. Quero ver daqui a 4 anos, meu Deus. Sertanejo, funk, axé e pagode. Pagode, é verdade. A gente tem 4 anos ainda pra esperar tudo isso. Meu Deus do céu. Falando em Brasil, Rodrigo, o que você achou do desempenho brasileiro nesses jogos? Então, eu gostei muito do discurso do pessoal do COB, né? Eu achei um discurso bem consciente, porque eles destacaram que mereceu destaque realmente. Olha que comentou, bom. Comentou sobre decepção. E geralmente os dirigentes fazem o quê? Eles floreiam, né? E fingem que não aconteceu nada de ruim. Só que eu achei que eles foram bem conscientes na fala deles. E essa consciência eu acho importante. Então, muitos esportes decepcionaram. Eu não gosto muito do termo amarelar. Eu acho que esse termo amarelar é muito forte quando você tem concorrente, né? Quando você fala que o país amarelou, pra mim, está desprezando o outro. E muitas vezes... Não, e muitas... Não, não tô, esquece o futebol, por enquanto. Porque, assim... Tô falando nada? Eu tô meio depressivo com o futebol. Mas, assim, os outros esportes, eles têm adversários fortes. Então, você tem que reconhecer também a superioridade do outro, né? Então, eu acho o termo amarelar um pouco forte. Eu não concordo muito com esse. Eu achei o discurso deles bacana. Eu achei que o discurso deles é o discurso que tem que ser da maioria. E qual foi esse discurso? Falar que o Brasil teve um bom desempenho, né? Só que algumas excepções e algumas situações que devem ser revistas, né? Se você for falar estatisticamente, maravilha, batemos o recorde de medalhas, duas a mais, né, uma coisa impressionante, mas assim, você que é o homem da estatística, você sabe que ficamos atrás do poderosíssimo país do Cazaquistão, exato, né, do Irã, isso daí a gente discute mais pra frente, quando a gente for falar desses, do desempenho desse país, né, no próximo bloco, mas assim, o Brasil ficou devendo muito. Agora, o Brasil superou, por exemplo, a minha expectativa. Eu lembro que no programa eu comentei que a gente tinha duas expectativas, né? Superar os 5 ouros de Sydney e superar as 15 medalhas no total de Pequim e de uma outra que eu não lembro agora. O Brasil já tinha conseguido 15 medalhas em duas outras edições dos jogos. E eu achei que não ia bater os 5 ouros, como não bateu, beleza? E também achava que não ia bater as 15 medalhas. Pelo contrário, superou 17. Você fez qual comentário? Porque eu lembro que assim, o Montanha, quando gravou com a gente, ele disse que não ia bater o ouro e ia superar o recorde de medalhas, e você vice-versa, ou vice-versa, não, do vice-versa, entendeu? Eu falei que ia conseguir as duas. Porque a minha conta era bastante simples. Eu contava com pelo menos 3 medalhas do vôlei. Certo. Eu contava com ouro no vôlei masculino, vôlei de praia masculino e vôlei de praia feminino. Não contava com o ouro no vôlei de praia feminino. Não contava com o ouro no vôlei de praia feminino. Não, no vôlei de quadra feminino. É, no vôlei de quadra. É, eu contava com o ouro no futebol. Sim. Né? E aí já eram 4. E a gente sempre tem muita expectativa, porque foi com muita gente com condição. Foi com Diego Hipólito prometendo. É, o judô sempre traz uma medalha boa. Então, pra mim, ia passar fácil. Eu, particularmente, em relação à torcida, eu fiquei decepcionado. Só que assim, como comentarista, numa análise mais calma, eu acho um resultado válido. Agora, o Brasil, ele meio que pegou a esteira americana. O Brasil engrenou mais pro final, né? Porque no começo tava uma desgraça. É, teve aquele primeiro dia bacana. Não, o primeiro dia foi excepcional, beleza. É, mas aí um ouro, uma prata e um bronze, mas assim, é anormal aquilo, né? Anormal. É, e depois entrou no ostracismo, né? A gente ficou muito tempo, muitos dias sem medalha, sem nada. Né? Aí começaram a aparecer os bronzes, que são tradicionais, né? Como é que você chama? Bronzil, zil, zil! Que beleza! E aí no final, assim, nessa última semana, começaram a... Deu uma guinada de novo. Começam a acontecer as finais dos esportes coletivos, né? É, exatamente. Então, é onde o Brasil tem uma relativa força. Né? Exatamente. Então começaram a aparecer outras medalhas. Agora, o Brasil, por exemplo, ele tem essa cancha toda no atletismo, só que acontece o quê? Primeira vez dentre muitos anos que o Brasil tá indo embora sem uma medalha no atletismo. É verdade. Impressionante. Sem nada, nada na mão, abanando, é difícil. Bom, o COBE estipulou uma meta de 15 medalhas. Isso. Né? Não colocou nem quantas de ouro, quantas de prata, não. 15 medalhas. Surpreendentemente foram batidas com o desempenho do boxe, né? Porque até então... não se esperava. Dificilmente a gente ia chegar em 15 medalhas. E aí o boxe acabou compensando, né? Deu as 15 medalhas. Mas teve alguém aqui no programa que previu essas medalhas do boxe? Não, sim, né? Calma. Eu vou chegar lá. Ah, tá. E... surpreendentemente, no último dia, né, já estávamos com 16 medalhas garantidas, né, até o último dia, e no Exato. Último dia apareceu uma medalha do nada, né, do pentatlo moderno, da Yane Marques, né, companheira de cidade do nosso amigo Fábio Almeida, Afogados de Engazeira, não é verdade, do Pernambuco, o Fábio conheceu ela lá, inclusive disputaram muito pentatlo moderno lá. E, mas, na verdade, ela não foi tão surpresa assim, porque, na verdade, ela é a terceira colocada do ranking mundial, né? É, terceira, quarta colocada do ranking mundial. Exato, mas... a Lituana que venceu a prova. É a primeira, é a favorita. Ela acabou pecando na prova que é o fraco dela, que é a corrida. É, mas engraçado, né? Que assim, ela foi bem no tiro, né? Ela sempre foi a primeira a sair do tiro, só que na corrida a lituana recuperava e na última curva, né? Na última volta ela perdeu a posição pra Britânia, que ficou em terceiro lugar, mas ela comemorou pra caramba, né? Foi bem legal, assim. Mas enfim, superou a expectativa. Porém, não superou a expectativa da Sports Illustrated, que é a maior revista de esportes dos Estados Unidos. Eles estavam prevendo 25 medalhas para o Brasil. Então, e eu acho que a população, no modo geral, previa mais ou menos isso. Ô, louco, 25? É lógico, porque, por exemplo, vai contando. Ah, medalha pra cacete, hein, ó, cara? O povo brasileiro esperava, assim, que conhece a imprensa, esperava, por exemplo, medalha do Marilson, certo? Esperava a medalha... Não, peraí, ó, assim, vamos tipo, por esporte. Eu vou pular, tirar o arco, o tiro com arco. Mas, assim, atletismo, Marilson... O Marilson, a Murer, a Mauren, elas tinham, já geravam alguma expectativa. Três. Então, aí você já sai de três. Badminton pula, né? O basquete, uma medalhazinha com a seleção masculina. É, com a seleção masculina, que ela estava bem cotada. Vôlei de praia, quatro. Vôlei, exatamente, aí que mata. Porque vôlei de praia, todo mundo esperava que não fosse só uma dupla que chegasse. Todo mundo tava esperando. Aí, uma dupla de cada já ramelou nas quartas de final, aí ficou complicadinho, né? O hipismo, vamos colocar uma, vai? Uma, que era mais ou menos um praxe levar. Futebol, duas medalhas. Ginástica artística, uma com o Hipólito, né? É, que se esperava do Hipólito. Não, mas não, acho Zanetti que não, o Zanetti era vice-campeão, né, mundial. Então vamos colocar duas aqui. Tá, no handball... Não sei, eu acho que não. Ah, eu acho que eu acho que a Sport Illustrated não deve ter colocado handball, não. Será? Eu acho que a seleção feminina surpreendeu demais. Ah, eu não sei, cara. Quinta colocada, ela terminou em quinto no Mundial. No Mundial e terminou em quinto também agora na Olimpíada. Ela pegou quinto lugar. E assim, eu não sei, na hora da Sports Illustrated fazer uma é previsão... É porque o grupo, na verdade, grupo A era mais fraco. Era muito... Né? Não, só pra você ter uma ideia. O grupo A, que não era o grupo do Brasil, era o outro grupo forte. É, o Brasil ficou em quinto no Mundial. As quatro primeiras seleções estavam no outro grupo. Exato. Noruega, França e Espanha... Sim, senhor. Noruega, França, Espanha e a... Montenegro era do grupo do Brasil. E a Rússia. Ah, você tá falando no Mundial. No Mundial. No Mundial, não, não, tá. A Rússia não. A Rússia tava no nosso grupo. Caraca, eu esqueci o nome da outra seleção lá. A Coreia do Sul tava também, que é muito forte. Tinha mais uma agora que eu esqueci. Mas enfim, as quatro primeiras colocadas do Mundial estavam no outro grupo. No outro grupo. Ou seja, mesmo que vocês terminassem primeiro do nosso grupo, como foi o caso do Brasil, pô, você ia pegar pedreira, do outro lado, cara. O outro grupo era muito forte, muito forte. Mas tudo bem, não vamos colocar aqui nada. Judô, umas quatro medalhinhas, né? Que é o que sempre pinga, né? A vela com o Shaid sempre traz uma. É, a vela, de vez em quando, surpreende e traz um pouco a mais, né? Não, mais uma, vai, com o Shaid. É. Beleza. A natação, três medalhas. É, na verdade, ó, a natação... Duas, né? As duas do Cielo eram previstas. Não, né? o revezamento poderia trazer também. Era um revezamento não, forte, né? Não, revezamento muito fraco. Revezamento muito fraco. Foi fraco, né? Os caras pouparam o Cielo, né? Nem na final chegou. Não, senhor, não, senhor. Discordo totalmente. A estratégia do Brasil foi a seguinte: vamos tentar classificar. Aí tem aquela história de poupar do Cielo. Exato. Mas assim, não é do Cielo. Quando o Cielo chegou em Londres, foram entrevistar e falaram assim: você vai nadar um revezamento? Ele falou assim: eu nado o que me mandarem. E aí um dos técnicos da seleção pegou o microfone do cara e falou assim: o Cielo só nada se o revezamento for a final. Por quê? Mesmo com o Cielo, se você colocasse o Cielo na classificação, o Brasil poderia classificar em sétimo ou oitavo. Era a previsão da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Ia classificar em sétimo ou oitavo. Você ia queimar o Cielo numa prova e ele ia ter que nadar a final para chegar em sexto e sétimo. O Brasil não tinha condições de pegar a medalha no revezamento. Os outros revezamentos eram muito mais fortes do que o do Brasil. Ah, então beleza. Era só analisar os tempos. Ou seja, para que você vai queimar o cara numa prova que você não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? É. O revezamento, beleza, mas assim, é que muita gente ficou em cima de, ah, pô, tem que poupar o Cielo, aí depois o Cielo veio falar que, ah, eu cansei porque eu nadei o 100, eu fui o único finalista dos 50, e é verdade, que nadou eliminatórias e final do 100. E por isso eu tô cansado. Mas aí você vê até onde que isso vale, né? Porque o Ryan Locke nadou pra cacete. O Phelps nem precisa falar. Pois é isso o, que eu fico. O francês, o Agnel, nadou pra caraca também. Então, isso que eu fico na cabeça. Ele não pode nadar tanto quanto os outros. Né? Enfim. Tênis de mesa não tinha chance de medalha? Não. Não, na verdade, tênis de mesa a gente tem que colocar uma prótese pro Goiama se manter em pé pra próxima Olimpíada pra bater mais um recorde na Ó, e no vôlei aqui, fechando, mais duas medalhas, né? Independente da cor da medalha. Nessa continha aqui deu 23. A Sport Illustrated foi mais generosa do que a gente. Enfim, muito abaixo do desempenho que é, né? A revista que é então, considerada mas isso, a bíblia dos esportes, previu, mas isso, né? Na verdade, é um desempenho máximo. Você tem, é o que eu tava falando, você tem que lembrar que tem adversários. Os adversários, claro, têm suas sem qualidades. Dúvida. Vamos falar das medalhas do Brasil? Olha, das quatro previstas pro vôlei de praia, um pro bronze inferno, e uma prata. Pro inferno, viu, com o vôlei de praia. As duas duplas mais fracas, né, já foram eliminadas nas quartas de final. E aí eu acho que a grande decepção, a maior decepção é a Juliana e Larissa, né? Não, lidera ranking, ganha todas as etapas do circuito, bate todo mundo, né, ganha da Walsh e da May durante várias etapas, vai jogar nas Bahamas, joga na Lituânia, ganha delas, chega na Olimpíada e nem pra pegar elas na final, pra perder delas, pega. Pelo amor de Deus. Pra outra dupla americana. Ainda conseguiu um bronzezinho, né? Com gosto de areia. De areia, né? Agora, já o Alisson e o Emmanuel, é aquilo, é final olímpica, né, cara? Você fez até onde você tinha que chegar, na final. Beleza. Aí é aquilo, é o esporte, né? Não tem que ganhar, tem que perder. Claro. Você vai falar, puta, os caras lideram o ranking mundial o ano inteiro e tal. E aí perde pra uma dupla da Alemanha. Onde esses caras treinam? No mar glacial ártico? O Alisson, na verdade. Não tem nem praia lá, mano. Porra. É que o Alisson, na verdade, é novinho, né? Então. Mas você viu o jogo? Pesou a experiência. O Alisson jogou pra caralho. Não, então, mas. Não, pesou a experiência, não. Pesou o cansaço do Emmanuel. Porque só sacaram no Emmanuel. O Emmanuel não tava conseguindo virar, ou seja, sobrou a armação do jogo pro Alisson, que é o definidor da dupla. E aí, cara... Mas isso foi o terceiro set, né? Não, o jogo inteiro, cara. O jogo inteiro. Ou seja, o Brasil precisa de uma dupla que seja mais habilidosa, né? Porque geralmente é um cara muito habilidoso com um pancadão. Se você saca em cima do habilidoso, ele geralmente não tem a mesma força, a mesma potência pra definir o ponto, né? Diferente da May, por exemplo, que ela é super habilidosa pra definir o ponto, né? Mas elas são uma dupla completa, né? É, então, aí que é tá, diferente, né? Não dá pra comparar. Mas tudo bem, vai. Vou pular aqui. Futebol. Deixa pro Bronquinha, né? Pelo amor de Deus, não tem... Tipo Bronquinha. Eu acho que a gente pode ficar uma obra gravando o programa só pra falar da merda que aconteceu nessa... O pentatlo moderno a gente já comentou, né? A menina, você quer fazer algum outro comentário sobre não, a eu então, eu queria fazer porque, assim, existe uma distinção entre os esportes do Brasil, que alguns deles têm muito apoio e alguns têm pouco apoio, né? Então, por exemplo, o futebol, que a gente vai dilapidar um pouco mais, os caras tinham até prêmio. R$180 mil por jogador. Por jogador. Então, quer dizer, e o boxe, se você ouviu a entrevista dos pais do Esquiva Falcão e do Yamaguchi Falcão... Eu ia deixar o boxe por último justamente para exaltar a sua... Né? Na sua opinião. É, não, perguntaram pra mãe dele qual foi o momento marcante da vida dela. Você viu essa? Chegou a ver essa entrevista? Não, não vi. Aí ela falou, foi quando a gente foi despejado e a gente não tinha pra onde ir. Porra, com 18 filhos, malandro. É, então, aí você vê o contraste disso com 180 mil de prêmio numa Olimpíada que ninguém paga pra ninguém. Paga. A Olimpíada... Paga, não, né? As confederações pagam os seus prêmios, né? Não, o objetivo na Olimpíada, os caras vão... É o que a gente falou no outro programa. Mais ou menos, né? Mas os caras da NBA, eles vão por causa do dinheiro? Mas, ó, o vôlei, cara, o vôlei tinha premiação... Não, o vôlei não. A natação, viu, a entrevista do Thiago Pereira, a premiação para medalha de ouro era de 80 pau, da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Era uma premiação boa. Uma premiação gorda, porra. Então, mas só que existe uma diferença. Os caras que se o brasileiro ganhasse a medalha de ouro, ele ia estar fazendo além da expectativa. Você que falou da o NBA? Futebol era obrigação. Os caras vão lá para fazer um favor para a Olimpíada ainda, cara. Os caras da NBA. É diferente. Não, então, voltando para a Yane, o que acontece? Ela tinha apoio do Exército Brasileiro. Tem apoio do Exército. Ela tem o apoio. Ela é atleta do Exército. Que legal. Então ela disputa jogos militares, ela é uma atleta de alto rendimento do Exército e ela é do Exército para competir, né? Então, assim, ela é uma... Eu sabia disso. Talvez favorecida, né? Dentro desse mar de desfavorecimento que a gente tem no Brasil. Mas será que o Exército não podia fazer isso com outros atletas também? Então, mas é que o tipo de prova que ela disputa, né? Ou será que não, ou será que faz, a gente não sabe? Eu acredito que ela tenha sido um valor surgido do próprio quartel. Então ela tá ali, ela faz parte e percebe-se durante as atividades que ela tem potencial. Ela é separada como atleta para os jogos militares e ela, dentro dos jogos militares, acabou sobressaindo. Ela é terceira do ranking mundial, né? E o boxe? Fala do boxe. Então, você foi o único que previu as medalhas para o boxe. Todo mundo tirou um barato de mim. Falou, não... Brasil no boxe, ridículo, só o Servilho de Oliveira, 1968, não sei o quê. Falei, não, o boxe brasileiro tá crescendo, o boxe brasileiro tá crescendo. Sabe por quê? Porque o boxe passou a ser um esporte, inclusive, de academia. Né? Você pega, que nem eu comentei do Mike, que eu falei, você falou, não, o Mike é porcaria, o Mike é porcaria. Assim, ele foi eliminado rápido. Porcaria. Mas ele mas ele vem um pouco mais dessa geração de implantação de boxe em vários locais. Esses clubes e escolas, por exemplo, que existem em São Paulo, eles têm boxe também, né? Então o esporte está crescendo mais. E é um esporte que não precisa de uma quantidade de investimento absurda. E o que mais me deixou chateado no boxe é que eu contestaria com certeza a derrota na semifinal da menina e a do Esquiva. Eu achei assim, o árbitro ele não teve muito critério na punição do Esquiva, por exemplo. Porque o que aconteceu? O japonês deu 5 na nuca dele e toda vez advertido verbalmente. Nunca teve uma punição. O Esquiva perdeu por um ponto, justamente os 2 pontos da punição que o japonês ganhou. Inclusive o Yamaguchi falou que achou a atitude do juiz muito estranha. Estranha. Tudo bem, né? É Brasil, a gente tem que achar o defeito pro nosso lado, né? Mas ele disse que normalmente um árbitro não dá a punição no último round. Porque sabe que o último round é o round onde os boxeadores estão mais dispostos, né? Eles partem pra cima. Então é normal acontecerem faltas, né? Punições, exato, às vezes. Né? Então geralmente eles não dão punições no último round. E ele achou estranho, assim, dar a punição faltando poucos segundos, né? Pra luta acabar, né? Mas enfim. Mas já foi uma puta vitória, já, né? Já foi, não. E o boxe ele ganhou o triplo de medalha que ele tinha na história inteira. É verdade. Então agora eu só espero que se continue investindo um pouco no boxe. Né, porque os irmãos Falcão, numa história triste que eles têm, numa pobreza absurda, como eu comentei da questão de serem despejados, despejo, então, etc. E para chegar numa condição dessa, o problema é que o Brasil é um país miserável, né? Porque é capaz de lembrar que eles existem só daqui 4 anos. É verdade. Né? Então é uma coisa que a gente tem que acabar abrindo os olhos para investir para ter mais competidores. Ganhamos de campeão mundial, eliminamos cubano. Então eu achei a campanha do boxe fantástica. Os irmãos Falcão, eles comentaram, né? Assim, a gente ganhou de cubano, assim, ganhar de cubano no boxe é a mesma coisa que ganhar de argentino no futebol. Exato. É clássico total, né? E, bom, pra gente não deixar de registrar, o nome da medalha de bronze, da menina medalha de bronze, é Adriana Araújo, né? Isso. Na categoria até 60 quilos. E né? Também foi prejudicada, porque ela foi pro desempate, né? Empatou em ponto, os juízes decidiram. E eu também não achei a decisão justa, não. Agora, assim, o boxe teve... Bacana, assim, né? Quando a gente fala do boxe, que é um esporte, assim, tipo, super antigo, né? Tradicional e tal. E parece que agora, né? Voltou às mídias aqui, né? Eu só queria falar do... Não sei se... A maioria já deve ter visto várias entrevistas com o seu Toro Moreno, né? Aham. Sobre os nomes dos filhos, né? São 18 filhos, né? E alguns filhos ganharam movimentos... Ganharam movimentos do boxe. Esquiva não é apelido. Esquiva é o nome dele. Esquiva é nome Falcão. Dele, Esquiva Falcão. E Yamaguchi Falcão, que não é japonês, é em homenagem a um grande judoca, né, um grande mestre do judô. E na entrevista dos irmãos Falcão, eles falaram que tem mais 2 irmãos, que são boxer, que estão vindo aí. Um tem 20 anos, outro tem 16. Né? Então, para a próxima Olimpíada, o sonho do seu Toro Moreno é ver os 4 competindo. Um é o Estiva Falcão. Estiva é bacana, hein? Sabe por que Estiva? Em homenagem a Teófilo Stevens. Ai, que beleza. Teófilo Stevens. Estiva, eu pensei que era porque ele queria ter um filho estivador, bro. Não. Em homenagem ao boxeador cubano, né? Maior campeão olímpico de todos os tempos. E o outro é o Thomas Edison. Então, seu Toro Moreno aí, você com nomes bacanas. Inspirados. E parece que o Esquiva, o nome dos movimentos, não é à toa também. No boxe olímpico você não pode dar instrução, você pode apenas chamar o boxeador pelo nome. Então você fala, esquiva, esquiva, esquiva, tipo, você tá dando uma certa instrução. Caralho, já pensou na frente. Só que aí ele teria que ter um nome composto, né, tipo assim, esquiva e bate. Né? Porque se ficar só esquivando também, né, vai tomar punição por falta de combatividade, né. Pô, pra gente fechar esse bloco aqui, então como é que ficou a nossa aposta? Né? Você falou que o boxe ia trazer medalha e o judô ia ramelar. A gente que o judô ia trazer as suas tradicionais medalhas e o boxe não ia ganhar porra nenhuma. Acabou que ficou 0x0, então? Então vamos ficar no 0x0, né? Porque o boxe surpreendeu pra caramba, o judô fez a dele. O judô fez a dele com 4 medalhas, a maior exatamente. Campanha do judô, né? Com Felipe Kitadai, Rafael Silva e a Mayra Aguiar com o bronze e a Sara Menezes com o ouro. Com o ouro. Um que não era tão esperado, né? Da Sara Menezes que não exatamente. Era esperado. Né? A Mayra, por exemplo, era muito mais esperada. Muito mais cotada do que a... Exatamente, mas assim, a Mayra é bom dizer, né? Ela perdeu pra Kyla Harrison na semifinal. Elas são adversárias, assim, clássico, Corinthians, né? E Palmeiras, né? Até então eram 9 lutas, né? 5 vitórias pra americana, 4 pra Mayra. Ela falou assim, meu, podia ganhar ela como podia ganhar eu. E assim, ganhou ela num lance lá, enfim. Era um clássico, então tudo bem, beleza. Aí depois ela fez a dela, né? Ela engoliu o choro e foi lá e ganhou. Né? Talvez as maiores decepções aqui seja o Leandro Guilherme, sempre, que nem medalha pegou, e o Thiago Camilo, né? Que também a gente esperava muito. Mas enfim, mas o judô sempre com sua participação bacana. Agora empatou com a vela, né? O esporte que mais trouxe medalhas. É, porque a vela só trouxe uma, né? Para o Brasil, com o eterno Robert Chai. Espero que no Rio ele esteja lá. Esperamos, e no Rio, e na próxima, e na próxima, e na próxima. É, vamos fazer o filme Chai de Eterno. É isso aí. No resumo, pra você, hoje, assim, pós-ressaca de Olimpíada, foi legal? Foi. Seco assim, foi. Desempenho do Brasil? Sim. Foi legal. Foi. Eu gostei. Sabe que uma coisa que vale destacar, que a gente não vai falar no fino, porque não... O técnico da seleção de levantamento de peso. De quem? Do Brasil? Do Brasil. Porque a brasileira ficou em oitavo, né? Melhor colocação na história. Né? E o cara, cada... É, ele dava pulo, ele gritava, ele berrava, o cara era uma figura, né? Não, a técnica do judô também é engraçada de ver. Também é assim, o pessoal... Ali, né, ela fica bem no limite ali do tatame, né? Ela fica batendo no tatame, ela levanta. É bom, o pessoal, barato. Então, é legal ver o pessoal empolgado assim, né? É bem por bacana. Isso que eu recrimino mais ainda o futebol, porque eles não se envolvem com isso. Olha só, no próximo bloco a gente vai falar sobre o desempenho das outras nações... É, os grandes destaques e também as grandes decepções dessa Olimpíada, só que dos outros países, né? A gente tem grandes figuras aí pra comentar. Em homenagem a mais uma participação, vamos ver aqui o resultado do Brasil. 17 medalhas, 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Né? O Bronzil, em homenagem ao Bronzil, vamos ouvir o Traje a Rigor com um terceiro, que é a música da nossa delegação, e já voltamos. Só pra não falar que eu nem sou atleta. Ia ser legal chegar junto na frente, mas ia falar que eu quero ser diferente. Tá bom demais, pelo menos eu não saio da reta. Por isso eu sempre sou terceiro. Oba, oba, terceiro. Oba, oba, terceiro. No quadro de medalhas geral, Estados Unidos, que até o comecinho, né, na primeira semana, tava tomando um pau da China. Por isso que eu falei que o Brasil pegou, né, uma onda na esteira dos Estados Unidos, porque na primeira semana, né, a China disparou e tava liderando ali, tanto em ouro quanto em número de medalhas. Mas aí a gente sabe, né, começa o atletismo, aí vira, né? Não, começa o atletismo e também as finais dos esportes coletivos. Mas o que, né, acontece? A mesma o atletismo, coisa. No começo do atletismo, a gente comentou isso a semana passada, gravando o podcast anterior. O atletismo começou, os Estados Unidos não conseguiu ultrapassar a China logo no começo, né? Por quê? Porque os Estados Unidos, mesmo com um desempenho fantástico, está encontrando alguns adversários, como tem encontrado nas piscinas, que os Estados Unidos já dominaram. O Phelps, a hora que o Phelps parar, talvez os Estados Unidos individualmente encontrem adversários fortes, como por exemplo os franceses. É, mas assim, o desempenho, por exemplo, vamos falar da natação. O desempenho francês, a França tem bons nadadores, o Agnel... Já... Bom, falando assim da natação, olha só, a França e a China foram... A China e França, nessa ordem, segundo e terceiro lugar no quadro de medalhas da natação. Estados Unidos foi disparado o melhor desempenho e superou o desempenho que teve em Pequim. Ou seja, o Phelps ganhou menos medalha do que em Pequim, só que a equipe americana ganhou muito mais. É, mas o Phelps, na verdade, ele empurra... Não, o Phelps muito não empurra nada, né? O Phelps também demorou pra engrenar. Eu acho que o que aconteceu nessa Olimpíada foi o péssimo desempenho da Austrália. Que nunca aconteceu. A Austrália teve um péssimo desempenho, a Austrália ganhou um ouro, A Austrália que é, porra, né, uma super seleção da natação e tal, e sei lá, depois do rugby, do arremessamento, do arremesso de bumerangue e da luta de canguru e do surf, a natação é o grande esporte lá. Né, na Austrália, e os caras levaram um ouro só, assim, né, uma participação pífia da delegação australiana. Acho que isso tem muito a ver com o desempenho da seleção americana, que acabou roubando esses ouros, né. China, Japão e França cresceram, mas eu não vejo que, Estados Unidos vai perder força quando o Phelps parar. Acho que pelo contrário, cara. Você vai ter mais gente ganhando medalhas, assim, sabe? Não, eu acho que, na verdade, além da França... Bronquinha! Ah, não é bronquinha ainda. Eu ia dar bronquinha pra Austrália, mas não vou mais. Eu acho que França, Japão, eu acho que a Holanda, a África do Sul, esse país também tem que crescer um pouco na natação e roubar um pouco... Mas esses caras, assim, né? Ah, eu discordo. Que, por exemplo, a África do Sul, por exemplo, ela tem um desempenho tão bom quanto o do Brasil. Eles ganharam duas medalhas de ouro, que era o que estava previsto pra eles. Então, mas você não acha que como esses... O sanduíche de hambúrguer lá, como é que ele chama? Mas você não acha que eles... Não, o que a gente colocou dentro da Jamaica. Eles colocam o cara num pedestal e gera ali uma geração de competidor. Eu acho que não, porque a África do Sul não tem histórico. Mas pode adquirir um histórico. A Holanda não tem histórico. Qual era assim, o histórico é da igual China Brasil. Em Olimpíada em 1988? Não, mas é diferente. A China, ela criou um modelo olímpico. Primeiro, visando uma Olimpíada no seu país. Se você pegar o desempenho da China, você falou, em Seul 88, eu não sei, mas era um desempenho muito baixo. Quando eles já vislumbravam uma Olimpíada em casa, duas Olimpíadas antes, em Sydney 2000, eles já foram terceiro já lugar. Cresceram. Então, eles já foram terceiro lugar. Eles na Olimpíada seguinte, em Atenas 2004, eles já foram segundo lugar. Para em 2008, em casa... assumir a ponta e tirar a ponta dos Estados Unidos, que já estava dominando há 20 anos já o quadro olímpico. Ou seja, teve um trabalho que é discutido, e não é se é um campo de concentração de esportes que eles fazem lá, raptam, separam crianças com 3 anos de idade já para ir fazer ginástica e nunca mais encontram os pais. O Yao Ming, né, que nasceu do quê? O pai dele era jogador de basquete, era super alto. A mãe dele era jogadora de basquete super alto. O governo forçou os dois a casarem e terem um filho para nascer um filho, um moleque alto. Ou seja, é um campo de concentração, é uma coisa maluca como que o governo chinês tem o seu programa de incentivo olímpico, diferente dos americanos, né? Que é um programa saudável. Então, mas o que aconteceu? Eles tinham... Só terminando meu raciocínio. Já vou deixar você falar. A África do Sul, a Holanda, eles são assim, que nem o Brasil na Olimpíada, entendeu? Tipo, tem um Cielo da vida e, assim, aposta todas as fichas no cara. Se o cara não ganhar, fudeu, já era. Então, o Brasil deveria ter criado um programa olímpico quando vislumbrou a Olimpíada aqui no Rio. Não criou. Agora, eles não têm vislumbramento de uma Olimpíada em casa. Só que eles têm aquela condição de poder criar uma equipe daquele esporte. E não tem por que eles não criarem. Não tem porque o Brasil também não criar. Você pode pegar o próprio... Se você for observar, você pode até... não concordar comigo, mas você pega, por exemplo, a história do filme Invictus, por exemplo, né, que você tem da África do Sul. Por que que eles não podem criar um programa para eles crescerem em esportes A e B? Eles fazem dois programas de esporte para crescer. Eu acho que eles têm uma tendência a fazer isso. Porque a África do Sul, isso pode acontecer em qualquer país do mundo. Sim, mas a África do Sul, ela tem algum destaque. Nós estamos falando sobre a natação. Eu tô falando que eu imagino que a África do Sul faça isso pelo tipo de postura que ela tem com o esporte. Ela investiu na época da Copa do Mundo, o que que eles fizeram? A Liga da África do Sul, que tem um time que predominava lá, que era os Piratas, né? Eles desenvolveram a Liga de uma maneira a tornar a Liga um pouco mais forte. Pra quê? Pra tentar tornar a seleção do país um pouco mais forte. É um esporte, eu acho que eles podem apostar nisso também. Eu acho, aposto aqui 4 anos antes, se eu tiver vivo daqui 4 anos... que a natação americana vai ter pelo menos uma queda de 10% nas medalhas com a perda do Phelps. E tá apostado. Pô, os Estados Unidos conquistaram 31 medalhas na natação. É, conquistar 27, 10% é nada. Mas 16 ouros. Abaixo de 25, abaixo de 12 ouros, pode escrever. Tá bom, então se você estiver vivo, se eu estiver vivo, se os nossos ouvintes estiverem vivos daqui a 4 anos... Podem daqui a 4 cobrar. Anos não, né? Daqui a 4 daqui anos. 4 anos. A gente cobra. A gente tá falando que os Estados Unidos cresceu quando começou justamente o atletismo e também começaram as finais das provas dos esportes coletivos, né? Sim, e que eles também têm muito mais seleções competitivas do que a própria China. Os Estados Unidos terminou com 46 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, num total de 104 medalhas. Já a China terminou na segunda colocação, ou seja, os Estados Unidos retomou o posto de primeiro lugar no quadro de geral de medalhas. Dizem que eles vão perder no Rio de Janeiro. Pra quem? Pra China. Ah, tá. Você quer pro Brasil. Não, tá doido. Ué, se a China ganhou deles em casa, o que a gente não eu pode só, ganhar? Eu só, uma, quer outra aposta? Que a Coreia do Sul vai ser terceira aqui no Brasil. Olha só, a China terminou com 38 de ouro, 29 de prata e 22 de bronze, total de 87. A Grã-Bretanha, que não vou dizer que copiou o modelo chinês, porque, né, copiar o modelo chinês é sacanagem, né? É. Sequestrar criancinhas e tudo. Mas eles também investiram, né? A meta deles para em Atenas 2004 foi ficar entre os 10, porque na Olimpíada anterior eles tiveram o pior desempenho da história da Grã-Bretanha. E aí eles começaram a investir, foram top 10 em 2004, terceiro lugar em 2008, não, quarto lugar em 2008, para agora atingir o melhor resultado da história da Grã-Bretanha, terceiro lugar com 29 de ouro, 17 de prata, 19 de bronze, total de 65 medalhas. Mas eu já acho que não vão repetir o desempenho no Rio. Não, porque o peso de jogar em casa faz diferença, é evidente. Né? Mas você não pode menosprezar, os caras já vieram aí de quarto lugar. Exato. E tal. O que abrilhanta mais a conquista do Esquiva Falcão, que bateu um britânico na semifinal. Aí em quarto ficou a Rússia, né, normal, beleza. E em quinto lugar a Coreia do Sul, que vai ser a terceira colocada no Brasil. Agora, você falou que a Coreia do Sul ela só tá aí porque não tem ninguém pra disputar com ela lá, tipo, nas eliminatórias asiáticas. Mas você notou, eu notei nessa Olimpíada, todo esporte tem um sul-coreano lá no meio, cara. Impressionante. Disputando, né? Final, entre os cinco primeiros. Não. Cara, pô, você olhava lá, tinha um sul-coreano, do nada. E basta dizer, por exemplo, o incentivo, eles têm um incentivo muito interessante, né? Que não é, porque muita gente acha que é só futebol que aconteceu isso. Não, todo medalhista olímpico sul-coreano é dispensado da reserva militar sul-coreana. Olha! Então, assim, pra eles têm um ingrediente a mais pra medalha. Porque mas se você tem que ser a de festa... ouro? Não, de qualquer ouro. Uma. Qualquer você não viu uma? A festa dos meninos no futebol? Então eles... 28 dispensados. Exato. Quer dizer, 28 dispensados não, né? Porque você no esporte coletivo tem mais, né? Entendeu? Então, assim, eles jogam com uma vontade redobrada... Por conta disso. E quem ganha? Porque essa história da dispensa vale pra Olimpíada e pros Jogos Asiáticos. Como que um paizinho de merda consegue, cara, essa quantidade de medalha, velho? Né? Porra, a Coreia do Sul é muito pequena, é cara. É muito pequena. Porra, é muito pequena. Meu. É também aquela mesma coisa, sabe? Tipo assim, toda a população vem disputar a Olimpíada, né, cara? Não, e eles na verdade, eles têm... vocês sabem que ele é o único país asiático de predominância católica, né? O único país dos amarelos, vai, de predominância católica. Então eles têm uma cultura muito mais ocidentalizada, né? Do que os outros. Porque eles têm, por exemplo, culto online. Eles fazem culto online. Então eles são bem ocidentalizados. Então esse gosto pelo esporte também é um negócio que é ocidentalizado e não... aquele negócio de disciplina. Eles têm um pouco diferente dos demais asiáticos. Fechando o top 10, você tem aqui três países ok, né? Que estão sempre ali. Alemanha, França e Itália. Aí em nono lugar aparece a brava Hungria. Você vê? Cara, a Hungria, que a gente falou aqui, seu futebol, magiar. Isso, Puskas. Né? Puskas e o caramba. A Hungria, cara... tem 8 medalhas de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. Aí você me pergunta, porra, mas aonde que esses caras são bons? Levantamento de peso, luta. Não, cara, eles têm uma no atletismo, 3 na canoagem. Ah, canoagem, Oscar. Uma na esgrima, uma na ginástica artística e 2 na natação. Sortido. Tá vendo aí, ó? Um cê país vê? Que investe, né? E perderam bronze no handebol, né? Perderam bronze no handebol. Aí em décimo lugar, Austrália, beleza. O Japão em décimo primeiro. Decepcionante a Austrália, né? Decepcionante por causa do... da natação que acabou derrubando. Então, esses dois países, é engraçado, né? Décimo lugar, Austrália, décimo primeiro, Japão. Austrália, o fraco desempenho na natação. E o Japão, péssimo desempenho no judô. Sim. Foi a pior participação. Que é o berço, né? Que é o berço, os caras que inventaram a parada. Primeira vez que eles ficam, né? Que eles não lideram o quadro de medalhas desde o 88. O judô, você falou assim, pô, os caras ramelaram e tal, não sei o quê. Olha só como a coisa está equilibrada hoje no mundo do judô. Pra começar, o Japão, que só conseguiu uma medalha de ouro. Olha que merda, né? O líder do quadro de medalhas no judô foi a Rússia, com 2 ouros. A coisa foi muito distribuída. Desculpa, com 3 ouros. Com a Coreia do Sul, 2. E a França com 1 ouro, 1 prata e 4 bronzes. Né? A Rússia teve 3 ouros e um bronze. A coisa foi muito distribuída. Muita gente ganhando medalha. Pra você ter uma ideia, na competição feminina, em todas as categorias, foi uma campeã de cada país. Aparecendo na temporada de Fórmula 1? É, tipo, exatamente isso. E você falou assim, do ranking mundial, né? Você falou do vôlei de praia. E o Guilherme, que era líder do ranking mundial, a Mayra Aguiar também, né, que era a segunda colocada no ranking e tal. Apenas das 14... medalhistas de ouro? Não, das 14 categorias, apenas 3 líderes de ranking confirmaram o seu favoritismo. O Riné, o francês, que está invicto que há 200 anos, né, negão, que é imbatível, né? E é simpático. Ele ouviu uma entrevista dele, ele é bacana. A coisa que menos tinha na sua Olimpíada era a mala. E duas meninas, as duas coreanas que ganharam medalha de ouro. O resto, cara, todo mundo perdeu. Então, o que você vê? A coisa tava bem competitiva no judô. O judô é aquilo que você pode virar e falar assim: não, o cara não ramelou, cara. Você tinha ali 3-4 com possibilidade de medalha. Perdeu porque não, tem um adversário bom do outro lado. Exato, exatamente. Por aí, é, né? Olimpíada, só tem os melhores, não tem muito o que falar. Antes de falar de Cuba... Eu quero ver Cuba. Não, eu só queria fazer um registro da Coreia do Sul. De novo. A Coreia do Sul é impressionante, cara. Eu vou dar um dos meus dois finos da bola, vai ser pra Coreia do Sul, cara. Eu tava assistindo a prova final do tiro com arco. Arco e flecha. É da hora, né? A final, eu tava vendo a final feminina, por equipes. Então eu comecei a ver primeiro a disputa pelo bronze, né? Que foi antes. Então foi China contra a Rússia. Do time russo, tinham duas com caras de asiática. Só uma, por equipe, são 3 arqueiros, né? Então, duas arqueiras tinham caras de asiática, tipo cara de chinesa, e uma era só loirona, meio gordona, assim. Cruzou cara a fronteira ali. Cara de russa. Na final, foi Japão e Coreia do Sul. Ou seja, cara, no tiro com arco, os países asiáticos, eles dominam. Só pra você ter uma ideia, olha o quadro de medalhas. No masculino individual, ganhou um sul-coreano. O medalha de prata foi um japonês e o medalha de bronze foi um chinês. Na disputa individual feminina, medalha de ouro pra Coreia do Sul, prata pro México, prata e bronze pro México. No por equipes, que nem eu falei, o Japão, né? O Japão foi medalha de bronze, a China medalha de prata e a Coreia do Sul medalha de ouro. Coreia do Sul, que é medalha de ouro no tiro com arco desde Seul 88, por Caraca. Equipes. E só que tem os intrusos nas provas coletivas, nas provas por equipes masculinas. A Itália foi ouro, os Estados Unidos foi prata. Mas a Coreia do Sul foi bronze. Meu, o que, que você faz quando você quer mirar alguma coisa? Você não fecha o olhinho assim? Isso. Pra mirar? Rapaz. Tá explicado, cara. Os caras, eles ficam 24 horas mirando. Oh, meu Deus, que beleza. Cuba, você quer saber de Cuba, né? Cuba, exato. Cuba foi o melhor latino-americano, 15º lugar. 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. 5, 3 e 6, 14 menos que o Brasil. Menos que o Brasil, mas 5 medalhas de ouro. Sabe, duas a mais do que o Brasil. E sabe me dizer o Cazaquistão? Grande Cazaquistão, 12º lugar no quadro de medalhas. Quantas delas foram no levantamento de peso? 4. Beleza. Uma no ciclismo, uma no boxe e uma no atletismo. Ciclismo foi a mina que ganhou da colombiana, né? Que a colombiana foi a segunda colocada. Não, não, não. A colombiana ganhou ouro. Não, ganhou ouro numa. A colombiana ganhou no BMX. O do ciclismo é do Alexander Vinurokov. Ah, foi ontem. E no salto triplo, o Cazaquistão também ganhou. Ah, é a minha salto feminina, triplo, né? Feminino, uma magrelinha assim. Eu vi, alemãzinha. Não. Cazaquistanesa. Cazaquistanesa foi beleza. Cazaquistanesa foi bacana. E o Irã? Irã também, o grande Irã. O Irã ficou na frente do Brasil também, em 17º lugar. Como é que o Brasil pode ficar atrás do Cazaquistão e do Irã? Isso é uma vergonha. Ficou atrás da Nova Zelândia também, tá? Só pra você saber. Nossa senhora. Ó, o Brasil tem que investir em levantamento de peso. Ó, o Irã, 4 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze, 12 no total. Das 12, 6 medalhas, metade na luta. 3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Uma no levantamento de peso, um ouro, 2 pratas e 1 bronze. E aí tem taekwondo e atletismo. Não, veja bem, ou seja, o Brasil para fazer bonito no quadro de medalha no Rio... Tem que fazer o quê? Investir em halterofilismo, que você bota uma estora na ponta das barras. Não precisa de muito investimento. Não precisa, né? De muito investimento. E dá medalha pra cacete. É, em luta. Porque tem várias modalidades. Exato, em luta. Porque assim, não é uma coisa que você vai falar, não, a gente vai ter que superar muito a técnica adversária. Porra, pra levantar o peso, você tem 4 anos pra treinar o cara pra levantar peso. Estava conversando ontem com o pessoal, nossos amigos... Fábio Almeida, Cleiton Montanha, Anderson Reis. Na fejuca que eu furei? Na fejuca que você furou. E eu falei pros caras, eu falei assim, velho, o Cazaquistão tá na nossa frente. Os caras têm 6, 7 medalhas de ouro, 4 na porra do levantamento de peso. Me desculpa, mas assim, futebol, você tem que treinar. Tem que treinar passe, finalização, mas você tem que ter uma certa habilidade. Exatamente. O basquete, não adianta ficar que nem o Oscar lá, ficar arremessando 5 horas a bola na cesta. Uma hora você vai pegar a manha da munheca. Ou então que nem a seleção americana, que o que ela fez de cesta de 3 nessa Olimpíada. Então, só que você tem que ter habilidade no jogo pra fazer a finta no carro. Exato, lógico. Tem que ter habilidade. Que habilidade você tem que ter pra fazer levantamento de peso, velho? Nenhuma. É pura repetição, cara. É repetição e força. Então assim, você pega esse filho da puta, esse casaque maldito que ganhou um dos... Quanto que ele levantou? Ah, levantou 320 quilos. Então você vai passar 4 anos treinando, seu filho da puta. Você vai acordar todo dia, vai colocar uma mochila de 120 quilos e vai pro treino. Exato. Você vai chegar lá no treino, não precisa você ter, que nem você falou, não precisa ter equipamento, precisa ter ferro. Põe em cimento. Enche um balde de cimento lá e põe no negócio e levanta. Pô, fica 4 anos levantando essa merda. Você vai conseguir levantar 320 quilos, cara? Depois do quarto ano, consegue. É, né? Só repetição, porra. Meu, e tem assim... O que tem lá no Cazaquistão? Só pedra? Os caras, pra ir pra escola, tem que tirar pedra no meio do caminho? Não, você não olha aquelas imagens de National Geographic que só tem tudo de pedra nas ruas lá? Tudo como e os caras carregam o que? Nas costas, aquela porra daquelas pedras? Deve ser, não é possível, né? Os caras construíram as pirâmides. Meu, qual a dificuldade de você criar... E aí o Montanha falou assim... Não, mas tem que ter um incentivo. Um incentivo, caralho. Pega aí um cara só. Pega só um cara e fala assim, amigão, você quer fazer o quê? Eu quero jogar bola. Então faz um teste aí. Então você não tem condições de jogar bola. Você vai levantar peso, beleza? Vou te dar uma grana pra você levantar peso. Só isso. Porra, qual é a dificuldade? Chefe, analisa a quantidade de peso que um estivador levanta durante o ano. É, vai no porto, véio. Vai numa obra, velho. Então, pega um pedreiro e treina o cara. Exato. Mano. Porra. Os caras de obra... Cara de obra, pedreiro e tal, que pedreiro anda ganhando bem, né? Lá, estivador e tal. Se você paga pro cara R$1.000 por mês pra ficar treinando levantar peso, mais nada. Que o Brasil tá de medalha se pegar essa luta e esse levantamento. A luta tem um pouco de técnica, mas é só por. Não, a luta você precisa ter uma certa habilidade, beleza. Agora levantamento de peso é só repetição. Você precisa treinar só, não tem que ter. Não é habilidade igual basquete. Não, mas você tem que ter uma habilidade. Você tem uma técnica, tá, né? Você tem que ser rápido, pá, exato, sei o quê. Exato. Beleza. Você tem que selecionar um pouco. O outro é repetição, é pura repetição. Se for na Steve na obra, você pega vários levantamentos. E o Brasil ficou atrás da Coreia do Norte. É mesmo, da Coreia do Norte, 4 ouro, né? Da República Tcheca e da Espanha. É, da Espanha até que... Mas ficamos na frente da Etiópia, chupa Etiópia. Ah, chupa, nossa. Chupa África do Sul. Chupa Quênia. Chupa Quênia. Chupa... Quem Uganda. Mais? Uganda. Chupa Canadá. Na frente do Canadá? Vamos na frente aí do Canadá. Sim. Chupa... Quem mais aqui? Vou olhar... Chupa Argentina. chupa Argentina, Venezuela, Colômbia. Chupa todos os sul-africanos. Somos o melhor sul-africano. Sul-americano. É, sul-africano não, cara. É porque a gente ficou na frente da África do Sul também, por isso que eu falei. Agora, eu fiz uma conta engraçada aqui. O Rodrigo Bronquinha, você que gosta de geografia, que também era um simpático à União Soviética. Faz parte do meu passado. Pois bem, a Rússia ficou em quarto lugar com 24 ouros, 25 pratas e 33 bronzes, um total de 82 medalhas. O que eu fiz? Somei todas as medalhas das ex-repúblicas soviéticas, exceção à Rússia, evidente. Sabe quantas medalhas deu no total? Diga. 82. Caraca! 82 medalhas no total, cara. Dessas 82 medalhas, a Rússia conquistou 24 ouros, as ex-repúblicas 23 ouros. Se a União Soviética existisse hoje, ela seria líder no total de medalhas com 164 medalhas, 60 medalhas a mais do que os Estados Unidos. E venceria os americanos por uma medalha de ouro. Caralho, olha que beleza. 47 ouros. Olha só. Estônia, 2 medalhas. Letônia, 5. No total, tô falando, né? Lituânia, 5. Bielorrússia, 13. Moldávia, 2. Ucrânia, melhor desempenho, 6 ouros, 20 no total. Armênia, 3 medalhas. Azerbaijão, 10 medalhas. Geórgia, 7 medalhas. Cazaquistão, 13 medalhas. O Tajiquistão, 1 medalha. E o Uzbequistão, 4 medalhas. As únicas repúblicas que não ganharam nada foram o Turcomenistão e o Quirguistão. Caraca! Olha a potência, mano, que era a União Soviética, cara. Não, e você vê que ainda são. E ó, só pra outra curiosidade, a Croácia é a melhor ex-Yugoslávia classificada. 26º. Somando as medalhas das ex-repúblicas iugoslavas, eles teriam no total 15 medalhas, sendo 5 de ouro. A Croácia conseguiu 3 de ouro só. Somando as medalhas aqui, essas 15, eles passariam de 26º para 15º na frente de Cuba. Ai, que derrubariam beleza. Cuba do 15º lugar e assumiriam essa posição. A Iugoslávia. E a República Tcheca, se fosse Tchecoslováquia, República Tcheca ficou em 19º. Ela tomaria o 18º lugar da Jamaica se tivesse as medalhas da Eslováquia. E se alguém perguntar aí, pô, se a Coreia competisse uma Coreia só, eles teriam mais medalhas, evidente, mas não mudaria o quadro de medalhas. A Coreia ficaria em 5º lugar ainda. E agora o momento bronquinho, aquele que merece ser espinafraga nos Jogos Olímpicos de Londres. Vamos lá, Rodrigo, temos uma bela lista. Enrolamos até agora para chegar no que interessa, que é bronquinha nas Olimpíadas. O que a gente queria era isso aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos recitar e debater. Recitar e debater, isso aí. Fabiana Müller. Meu Deus. O vento que venta para ela, venta só para ela. E o vento levou. Não, uma declaração extremamente infeliz. Gostei da declaração da Zimbaeva, né, que falou que jamais deixaria de pular. Né, muito mimimi, na Olimpíada passada roubaram a vara dela, 350 tipos de vara, anatomias diferentes. Agora que ninguém roubou a vara, bateu o vento. Não, botaram um chip na vara dela agora, nessa daí, pra não perder. Ou seja, no Rio 2016, o Kobe, já anota aí, cobre o estádio olímpico, hein, pra não bater vento. Vento. Eu acho que ela não merece nem que fale muito mais isso, porque foi lamentável. Não, merece sim, ela foi a maior decepção brasileira. Citamos a Sports Illustrated, que colocou as 25 medalhas para o Brasil, e a Sports Illustrated deu um destaque para cada esporte, para cada modalidade. Sim. Salto com vara era Fabiana Müller, o único atleta brasileiro que foi capa, que foi página inteira na Sports Illustrated. Destaque. Porque, meu, era a medalha certa. Talvez não de ouro, né? Porque você tem aquela coisa, você pode errar um salto e tal, beleza. Como ela não foi, a Zimbaeva também não foi ouro, né? Como a Zimbaeva também não foi ouro, beleza. Mas medalha, cara. Pelo menos chega na final, cara. Chega na final. Oh, pior ainda. Pula, cara. Sabe, o que mais irrita é isso, cara. Não ter pula. Se fosse tentar o terceiro salto. Atitude, né? Atitude. Se vai pro terceiro salto e pula fora, porque o vento bate nela e ela cai fora do colchão. Mas pelo menos pulou, entendeu? Exatamente. Pulou, velho. É isso que eu acho. Porque a análise ia ser completamente diferente. É a atitude. A gente ia dentro daquela linha, tem outros competidores, os outros foram melhores. Todas falaram que tava ventando. Todas. Todas estranharam a força do vento. A Zimbaeva falou também, não, tava ventando bem forte e tal. Mas, é aí que tá, é a atitude. A Zimbaeva virou e falou assim, vírgula, mas eu pularia. Eu tentaria o último salto. Exatamente. Cara, é Olimpíada, cara. Bate a cabeça no chão. Ó, que se dane, velho. Eu vou fazer um comentário. Porque a gente até esqueceu de comentar no Bloco do Brasil. No Bloco do Brasil, que poderia ser uma medalha. A Poliana Okimoto. Ah, mas aí é diferente. Então, a água tava gelada pra todo mundo. Todo mundo corria o risco da hipotermia. A Poliana Okimoto tem pouca gordura no corpo em relação a... Ela tem zero gordura, que vai fazer 50 quilos aquela menina. Então, é verdade. O que acontece? Ela poderia não ter pulado na água. Sim, falou, não vou, a água tá muito fria. Mas ela foi. Exatamente. Quem vai falar, meter o pau nela? Ninguém. E saiu desmaiada. Exatamente. Da água. Ela entrou no bote, ela salva a vida desmaiada. Exatamente. Ela então, tentou. Assim, você vai falar o quê? Nada. Parabéns pra ela. Quem sabe, provavelmente no Rio de Janeiro não vai ter esse problema, que a água não vai estar gelada. Que beleza. Segundo da lista. Peraí. Pronquinha pra Fabiana Müller. Ah, é. Tem que fechar. Tem que fechar, tem que assinar. A presepada chinesa no badminton. Mesmo assim, eles gabaritaram a parada, hein? Então, mas assim, a história do espírito olímpico, e eu acho que aqui a gente pode comentar de uma vez, essa questão chinesa que foi punida, né? A Espanha no basquete, que fez aquela força enorme para perder o Brasil. Todas as armações, exato. Você quer dizer. E a Noruega no hand feminino, ao contrário do vôlei feminino americano. Que poderia ter tirado o Brasil. Poderia ter tirado o Brasil, perdendo o jogo que não ia fazer diferença nenhuma para ela. Perder para a Turquia entrava e o Brasil estava fora. Exatamente. Então, assim, tem que analisar, porque uma coisa é jogar com o regulamento debaixo do braço quando você está numa determinada competição. E a Olimpíada, ela tem toda uma história de espírito olímpico, né? O tal espírito olímpico. Então, o tal espírito olímpico, que eu não sei até que ponto tem. Então, assim, essa análise é uma análise necessária. Eu particularmente não gosto muito dessa ação de manipular um resultado em favorecimento de um caminho. Para a Noruega e para a Espanha, isso foi muito funcional. Porque a Espanha ela teve um pouquinho de sufoco contra a França. Né? Alguns momentos que ela se encontrou instável em quadra, de repente poderia ter perdido a vaga, mas assim, encontrou um caminho muito mais suave do que o Brasil e ou a Argentina. É, mas aí que tá, né? Em compensação, todo mundo falou hoje, eu vi muitas pessoas falando hoje durante o jogo, que Espanha e Estados Unidos foi pau a pau, né? Foi um pau a pau o jogo inteiro. E que, assim, ainda bem que teve, né? Essa... Pô, quer dizer, teve a gente não pode afirmar, né? Mas, assim, era o melhor adversário para os Estados Unidos pegar. Sim, se fosse qualquer outro, ia tomar um cacete, entendeu? Ia tomar um pau, né? Que a gente, na verdade, a gente queria sonhar com a possibilidade de ver o Brasil na final. Ou uma medalha, né? É, ou com uma medalha, pelo menos. Então, isso deixou um pouco chamei. Uma coisa o rende. As meninas jogaram pra caramba na primeira fase. Tanto que quem foi a vice-campeã olímpica, a medalha de prata? Montenegro, que o Brasil bateu na primeira fase. Sim. Né, jogando muito bem, porque o Brasil jogou muito bem na primeira fase. Aí, o que, que a Noruega talvez tenha pensado? É muito mais difícil pra elas pegar Montenegro, que é um país frio como elas, do que pegar o Brasil, que aconteceu o quê? O Brasil deu uma... enervadinha no final da quarta contra a Noruega, né? É, Brasil, né, cara? Dá sentiu, aquela, né? Dá aquela... É latino, acho que o sangue latino ele desestabiliza na hora de decidir, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito para daqui 4 anos. Mas eu acho que essas armações olímpicas merecem um bronquinho também. Mesmo assim, a China gabaritou o badminton de cabo a rabo. Não adianta. Individual masculino, feminino, dupla feminina, dupla masculina, dupla mista, o que tinha lá pra jogar. Então ganharam, esse é um esporte que não adianta querer trazer medalha. Então o Brasil não precisa nem aprender a jogar. É, deixa quieto, deixa quieto. Né, deixa quieto, esse daí pula. Assim como o tênis de mesa também, não precisa. Não precisa, só leva o Goiama pra fazer a marca do tantas competições. É, só leva o Goiama, economiza uma grana já, tá vendo? Porque a China também gabaritou o tênis de mesa. Porra, então, é por isso que a China dispara no começo das Olimpíadas, né? Porque tem badminton, tênis de mesa. Não, e você assiste os jogos de tênis de mesa, é impressionante como os caras salvam todas as bolas que parecem impossíveis. É mira, né, cara? Você tem que olhar pra bolinha, olhinho fechado. É, cara, tá explicado, cara. Eu matei aí o segredo dos caras. Bronquinha pras armações olímpicas. Bom, já nessa esteira, já que estamos falando de armações e tal, não sei o que, não foi uma armação, mas foi uma sacanagem. O porra do cronômetro lá. Na esgrima. Nossa, isso daí foi triste. Que fudeu também, lá a sul-coreana. Né? Tava, pra quem não sabe ou não lembra, tava a disputa da esgrima tava empatada. E pra ir pra prorrogação, ia pra uma prorrogação e você tem tipo um golden goal, assim, né? Quem marcar primeiro vai. E faltava um segundo, elas estavam lá lutando. O cronômetro travou num segundo. E a sul-coreana parou e a alemã continuou e fez o ponto. Só que o cronômetro tava parado. Um segundo demorou 3 segundos pra passar. Exato. É, isso foi muito estranho, foi super contestado e tal. A atleta sul-coreana ficou na pista, porque na esgrima, se você desce da pista, você caracteriza a derrota, você aceita o resultado. Ela ficou 40 minutos ali esperando a decisão dos juízes, porque se ela sai da pista, não ia adiantar nada rever, não sei o quê, porque ela saiu da pista, ela admitiu a derrota. Ela ficou lá esperando 40 minutos numa atitude olímpica bacana. Então, assim, vamos lembrar de fina da bola para ela, mas agora bronquinha para o cronômetro da esgrima. Próxima da lista. Vôlei de praia. Eita, já comentamos bastante, né? Ora, assim, circuito mundial de vôlei de praia. Etapa da Mongólia. Quem ganha? Brasil, Juliana e Larissa. Isso, e no masculino? Alisson e Emanuel. Beleza, aí vamos para a etapa do Tajiquistão. Quem ganha? Juliana e Larissa, Alisson e Emanuel. Aí vamos para a etapa de Barbados. Ah, tudo bem, eles já entenderam. Então, pô, aí chega na Olimpíada, quem ganha o feminino? Walshimei! Aí masculino? Os alemão lá, que não tem nem qual praia pra treinar, caralho. É brincadeira, né, um negócio desse, né? O vôlei de praia foi uma puta decepção, cara. Foi uma decepção muito forte. Não. Bronquinha pras duplas de vôlei de praia do Brasil. O que mais aí? Manda mais aí, Rodrigo. Ginástica artística. Apesar que ela teve o ponto bom, mas assim, essa daqui eu vou puxar porque fui eu que fiz questão de colocá-la aqui. Não, acho que o Diego Hipólito merece um bronquinho, porque porra, né, velho, cair de bunda é foda. E só na Olimpíada, né? Porra, o cara é campeão mundial, da puta que pariu, da Copa do Mundo de Ginástica. Chega na Olimpíada, cai de peito, cai de bunda, só cai, velho. Então sem mais, viu? Bronquinha de Diego Hipólito e para sua bunda pesada. César Cielo. É. Sei lá, né? Eu já discuti bastante sobre esse assunto hoje na quadra, ontem na quadra, muita gente contesta. Eu mesmo em alguns momentos chego a defendê-lo, é que assim, eu defendo ele no momento da competição, na hora da competição. Eu acho que a competição é pau a pau, então você pode ganhar ou perder. O que eu não gostei dele foi o discurso e as desculpas para justificar a derrota. Eu acho que seria muito melhor ele pegar e falar, ó, eu perdi porque ele foi melhor do que eu. Então tá bom assim, assim pra mim tava melhor. Eu não gostei das desculpas que ele deu pra derrota dele. Eu acho que isso foi meio que geral, né? Assim, todo mundo falou, não, o Cielo perder os 50, beleza. Né? O Magnussen, que era o grande adversário dele, também não ganhou. Exato. É, ganhou um maldito lá do francês, que nunca vai... Assim como o Cielo falou, nunca mais vai nadar que nem nadou dessa vez. Mas beleza. Faz parte, né? Do esporte. Exatamente, né? É do esporte. Beleza. Agora, lance de puta, porque eu precisava me poupar, eu tava cansado. Tava fazendo o quê, caralho? Quantas competições o Phelps nada? E você já ouviu alguma declaração dele reclamando de cansaço? É, eu já cheguei a pensar nisso, assim, né? Porque o Phelps, ele também. Ele não é um cara de velocidade, né? De explosão. Que aí você vê, né, a declaração do Cielo. Pô, eu fui o único finalista dos 50 que nadei o 100. Quer dizer, o cara dos 50 só ele nasceu pra fazer aquilo também. Não consegue nadar mais nada. Eles têm isso, porque eles são sprint, né? É, uma então assim, Cielo, não vai pro 100. Então, ó, tô fora do. Não vou. Já avisa, nem né? Tenta, não vou nadar revezamento, não vou nadar. Você não vai dar porra nenhuma. Então vou nadar os 50. Entra. Bronquinha para as declarações de César Cielo. Exato, você foi perfeito. Você não vai dar bronquinha, por exemplo, pro vôlei masculino? Eu não daria. Por quê? Porque o esporte é isso aí, você tem um adversário, você joga contra ele, perdeu. Agora não vai falando que vai lá pra competir, pegou uma chave difícil, mas quem sabe a gente ganha. Você não vai dar a bronquinha pro atletismo brasileiro? É, o atletismo brasileiro merece, né? Uma Olimpíada sem medalha, como a gente comentou no primeiro bloco. Porque o pentatlo moderno não é atletismo, não é, exatamente, não é atletismo. Diferente do decatlo. É por conta e do heptatlo. Mas é por conta do tiro e do adestramento, né? Que o pentatlo moderno não pode estar. Então, bronquinha para o atletismo brasileiro. Perfeito. Agora vamos falar do futebol. Fique à vontade. O futebol feminino merece um bronquinha básico, muito simples. Por quê? Porque sempre foi um time competitivo que chegou em semifinais, poderia ter ficado até em quarto lugar. Só que assim, não gostei porque não chegou nem na semifinal. Em segundo no grupo, né? É segundo no grupo, por isso que ficou em quarto. Camelada, né? Puta merda. É, por conta disso, eu coloco como um bronquinha de leve. Mas aí tem um investimento, né? Porque metade do time, as minhas meninas exatamente. São faxineira, então, camareira. Aqui ninguém liga pro futebol feminino, o Brasil não investe. Ninguém, então, é uma merda, o negócio é largado. Exato. Por isso que é só citar. Citação, porque chegou nas outras, poderia ter chego nessa. Beleza. Agora, o futebol masculino... É que também não tem investimento. Entendeu? Falta investimento na base. Esse é o problema. O futebol masculino... Ele nunca mais vai encontrar pela frente uma Olimpíada tão fácil de ganhar como foi essa Olimpíada. Ele nunca vai encontrar uma teta tão grande. Nunca. Olha que nunca. Frase bonita essa. Nunca vai encontrar nunca. Pela frente uma teta tão grande. Nunca. Nem em filme pornô americano ele vai encontrar uma que teta. Que beleza. Oh, yeah. Oh, yeah. Que beleza. Agora é o seguinte. O Brasil tinha como grandes adversários antes do início da competição... Pois não? Espanha e Uruguai. Nossa senhora. Devem estar dando bronquinha lá, né? Nos finos da pelota.net deles lá, qual né? A diferença, pra mim nenhuma, entre o 14º lugar espanhol, antepenúltimo colocado da Olimpíada... Nossa, e a antepenúltimo. Antepenúltimo. Merda. E a medalha de prata brasileira. Pô, é uma medalha olímpica, não, cara. A medalha de prata do Brasil não vale nada. Do futebol. Do futebol. A medalha de prata que o futebol masculino trouxe é de lixo. É de alumínio, não vale nada. E você põe na conta de quem? Mano Menezes e CBF. Primeiro grande erro. Quem era o técnico da seleção olímpica? Ney Franco. Não interessa se ele é bom ou se ele é ruim. ele estava desenvolvendo o trabalho, ele era o dirigente da seleção de base, ele era o comandante técnico das seleções de base, e a CBF decidiu, na pessoa do senhor André Sanches, juntamente com o empresário chamado Mano Menezes, porque este senhor é um empresário, ele não é um técnico. Ah, é. Ele não manja porra nenhuma, lazarento do caralho. O Brasil nunca pegou uma Olimpíada tão fácil na vida, não pegou ninguém. O México é uma bosta, o México não tem ninguém. O melhor jogador dos caras tava fora. Esse México é um cocô organizado, não tem ninguém, horrível o time do México. E o Brasil foi pífio, desde o jogo contra o Egito até a final. Eu falei que o Brasil ia levar o ouro fazendo um monte de gol e levando um monte de gol. Porque o senhor Sandro e o senhor Rômulo deveriam começar a praticar levantamento de peso para a próxima Olimpíada. Eles são medonhos, medonhos. Juan é medonho. O Rafael não joga na Votuporanguense. Os goleiros não pegam bola nenhuma. Esse Gabriel é horrível. Esse Gabriel é triste. Horrível. De onde vem esse cara? Fala, é menino, ele é jovem, vai melhorar. Então deixa ele melhorar primeiro. Levasse o Jefferson, né? Olha, exatamente. Aí. Leva o Hulk pra arrumar um contrato pra ele. Ainda deixa ele no banco. No, o Hulk no banco foi de fuder, né, cara? Assim, porque o Leandro Damião entrou bem e fez gol, o Hulk foi. Então você levou um cara mais velho que não era titular absoluto. Então sabe quem ele podia ter levado? Ronaldinho Gaúcho, que os adversários respeitam, pelo menos. Nossa, que ele, mas os caras respeitam. O Andrés é culpado. Ele é culpado. E eu, nossa, ontem eu tava muito nervoso. Estamos gravando domingo. Ontem eu tava muito nervoso. Meu Deus do céu, eu tava inconformado. O Neymar, ele ramelou. Porque ele pegou uma bola na entrada da pequena área e fez um field goal, assim, sensacional. Não põe a culpa no Oscar, porque os caras falam, pô, como é que o Oscar pode perder uma cabeça? Caralho, o Oscar é meia. O Oscar arma o jogo. Aquela bola caiu na cabeça dele. O Oscar é burro, se ele deixa passar, o Rômulo faz de cabeça. O Rômulo entra de frente. O Rômulo. É sério, você viu o lance? Não sei. Mas você acha que o Rômulo ia acertar a cabeça? Agora, eu vi muita gente falando assim, ah, o Brasil ganhou prata no futebol. E o vôlei masculino também. Qual é a diferença? Nossa, né? Senhora. E aí estavam falando assim... Me mostra quem foi o cara que falou isso, que eu vou bater nele. Muita gente falou no Twitter, ficou falando, né, que assim, são duas medalhas de prata, né? Se o Brasil perdeu dois gols claros, né, o Neymar e o Oscar, o Brasil perdeu dois match points pra fechar o ouro. Sim. Né? E aí falando que, assim, o problema do futebol é a grana que os caras levam e a inveja do povo, que aí põe nas costas dos caras, porque eles, o choro do futebol não é de verdade, tirando o do Lucas. O choro não é de verdade, que eles não estão nem aí, eles estão cagando. E o pessoal do vôlei, que, ó, parabéns pela final e tal. Mas assim, é prata, velho. É, daqui 4 anos, quando gravarmos o programa sobre a Olimpíada do Rio, o que vai acontecer? Nós vamos contar a verdade, se estivermos vivos. Nós vamos fazer a contagem de medalha. Ninguém vai lembrar que o futebol ganhou uma prata. Vai estar uma prata lá, bem marcadinha, bonitinha. Vai ajudar a aumentar o número. Então, na conta dos 17, duas a mais e tal. Só que a vergonha que se passa no momento, na hora de analisar aqui, como tá errado, por quê? Eu duvido que os outros países montem um projeto olímpico pro futebol, cara. Eles levam o futebol como uma seleção sub-23 e vamos lá disputar. Eu acho que você não respondeu a pergunta, mas beleza. Eu acho que é a diferença. Eu nem lembro que pergunta que você fez. Eu acho que a diferença, primeiro, tá na grandeza do esporte, né? Os dois ganharam medalha de prata. Hoje, ainda continua falando da medalha de prata do Brasil, que o time é uma merda, que o time é uma bosta, sei lá. Amanhã, a medalha de prata do Brasil no vôlei vai sumir. Só vai ter uma notinha lá, o Brasil perde. Sim. Para a Rússia e tal, de 3-2 de virada. Beleza. Se o Brasil tivesse ganhado ouro no vôlei, ia estar lá a mesma notinha. Brasil ganha medalha. Sim, no vôlei, é tricampeão olímpico e tal, blá, blá, blá, não sei o quê. Como já esqueceram das meninas? Talvez uma notinha maior. Se o Brasil no futebol ganhasse o ouro, ia tá uma festa até hoje, cara. Ia tá um negócio. Então, assim, eu acho que a diferença é parte daí, da dimensão dos esportes. O Brasil é o Brasil não é só o país do futebol, como é um país de futebol. Né? Então, mas o Brasil. E outra, peraí, não acabei ainda. Tanto que, assim, a própria imprensa picha e também é culpada. Porque, assim, na capa do Jornal da Tarde de ontem, sábado, tava lá uma foto do estádio de Wembley com a chamada: o dia mais importante chegou. Ou seja, que se foda o resto das medalhas, que se foda o resto dos outros atletas. Se o Brasil ganhar ouro, tá beleza. É o que importa. É o que importa, né? E a relação que você tem com a seleção. Eu digo a relação de atleta, né? Os atletas dos outros esportes, aí comparando mais com o vôlei, que tem a mesma situação. Você vê muito mais os atletas do vôlei na seleção do que nos seus próprios clubes. Sim. Até porque os clubes, eles mudam de cidade toda hora e tal, né? O jogador de futebol, ele tem mais relação com o clube do que com a seleção. Com certeza. Né? Então, o Chilique do Muricy justifica isso. Então, eu acho que a grande diferença está aí na relação, na relação de grandeza dos esportes para o brasileiro e na relação dos atletas com a seleção. Como os jogadores de vôlei jogam mais pela seleção, não vou falar que eles têm mais amor pela camisa, mas você vê mais verdade no jogo deles do que de um jogador de futebol. Com certeza. Né? Então, acho que tá por aí. Mas, enfim... A culpa tá do seu Mano Menezes, tá na CBF. Bronquinha para o futebol brasileiro. Exatamente. Bom, acho que de bronquinha é isso aí, né? Eu vou começar uma campanha agora. Ah, é? Todo post que eu for escrever ali, falar de futebol, eu vou colocar Pepe Guardiola ou Marcelo Bielsa para a seleção brasileira. Uma mudança cultural no futebol brasileiro. E vocês vão ler, todo mundo que está ouvindo aqui, leia o post de domingo que eu estou falando sobre isso. Tudo bem, então você fica esperto aí no nosso blog, ofinodabola.net. Confira a coluna do Rodrigo, o link vai estar aí embaixo. Você nem precisa ficar procurando muita coisa, é só dar uma olhadinha aí no post. E se a gente esqueceu de algum bronquinha, por favor, mande no e-mail que é contato@ofinodabola.net, ou melhor, coloque nos comentários que aí a gente discute muito mais nos comentários, não é verdade? Exato. Muito bem, bronquinhas encerrados. Você quer pedir uma música em homenagem? Eu quero pedir uma música pelo sentimento que eu tive ontem na derrota humilhante do Brasil pro medíocre time do México, né? É Valdir Soriano entoando Eu Não Sou Cachorro Não. Eu não sou cachorro não, por viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. E agora os grandes destaques das Olimpíadas. Quem vai ganhar as medalhas de ouro do finodabola.net? E eu vou começar polemizando, hein? O meu primeiro fim da bola não está aí no seu caderno. O meu primeiro fim da bola vai para o projeto olímpico da seleção mexicana de futebol. Você pode achar que é um bando de lixo organizado. Só que aí que tá o ponto. Organizado. Organizado. Os caras têm um projeto olímpico. Essa seleção disputou o Mundial Sub-21. Eles trouxeram essa seleção para jogar a Copa América com um monte de cavalão mais velho que eles, ou seja, pegaram cancha. Essa mesma seleção, a base dela, jogou a Copa Ouro. É Copa de Ouro, né? A da Copa Ouro. Copa Ouro. Jogou a Copa Ouro. Claro que tinha os mais velhos ali pra compor, mas a base era essa molecada. Ou seja, eles estão treinando essa seleção há mais ou menos uns 5 anos. Mas não é só pra Olimpíada. A associação... Não, aí que tá. A Associação Mexicana de Futebol, sei lá como é que chama, falou: nós vamos pra Olimpíada, nós vamos classificar e queremos o ouro. Vamos buscar o ouro. Que vai ser a maior conquista do esporte mexicano, do futebol mexicano. É, porque sabem que nunca vão ganhar a Copa do Mundo. Exato. Então é um evento mais fácil. Fizeram um projeto. Fizeram é igual um projeto. O Palmeiras pra ganhar a Copa do Brasil. Nunca vai ganhar. Mas fizeram um projeto. Fizeram certinho, diferente do Brasil, que foi, catou a seleção semana passada e botou que pra achava jogar. Que ia ganhar de qualquer um, né? Fino da bola para a seleção mexicana. Melhor. Fino da bola para a organização da seleção futebol do México de futebol. Federação Mexicana de Futebol. Já entenderam. Tá bom. Bom, então vamos pra lista? Vamos pra lista. Robert Scheidt. Fino da bola eterno. E esperamos vê-lo no, em Rio 2016. E aonde vai ser a outra lá? 2020, 2024. Boa. É, 2024. Ah, agora ficou fácil fazer a conta. 2024, 20, 24, 28. Já tava do 4, você lembra? 32, pode crer. É, Robert Scheidt pode ficar eternamente, né? Ele é Robert Scheidt eterno. Marilson. Não sei porquê, mas beleza. Não, quinto lugar numa maratona... Não é porra nenhuma. É um desempenho muito melhor do que o futebol masculino, por exemplo. Ganha medalha do quê? Não ganha, não é só medalha. Ajudou o nosso quadro em quê? Ah, você só se preocupa com estatísticas? Então você... Sim. Então quer dizer que o senhor, um comentarista esportivo que difunde opinião sobre as pessoas, não valoriza o esporte nacional. Eu valorizo o Maurício porque ele fica na frente do Frank Caldeira, então chupa você. Ah, tá. Então beleza, aí tá bom. Então fino. Na bola pro Marilson, vai. E o padre tava lá, você viu? É, o padre tava lá. Com a bandeira do Brasil, um cartaz viva, Marilson. Ele avisou que ia torcer pro Marilson. Que pilantra. É, agora Yanni Marques. Yanni Marques, do Pentátulo Moderno. Já falamos dela, bloco, beleza. Então, só cela aí. Fino da bola pra Yanni Marques. Medalha do Pentátulo Moderno, medalha de bronze do Pentátulo Moderno. Agora, um fino da bola que apareceu ali no Bronquinha também, a seleção espanhola de basquete. Vai dar fino pra eles? Eu vou dar, jogaram demais na final. Fizeram uma boa. A prata. Ah, tá. A prata no basquete masculino equivale ao ouro. É, você verdade. Não pode esquecer desse detalhe. Pro mundo inteiro, né? Até porque o próximo fino é o basquete norte-americano. Que eu cravei há meses atrás. Não, mas. Quando saiu a convocação da seleção americana, eu vou colocar aí o link. Você vai ver, meses atrás eu falei assim: ó, pode dar a medalha de ouro. Aí vocês falaram assim: ô, será? Mas a Espanha, a Argentina, a Lituânia, eu falei. Pode dar, pode entregar. Manjo muito de basquete. Não, mãe de Iná, não vai meter a mãe de Iná aqui, porque a gente torce pra dar uma secadinha neles. Vamos dar um fino da bola pra seleção de basquete do Brasil, porra. Calma. Os Estados Unidos já tá na sequência. Não, tem que dar um fino pra Espanha, até porque eles fizeram uma belíssima final contra os Estados Unidos. Tá bom, vai. Eu até comentei, jogo praticamente inteiro equilibrado, tecnicamente similar. A diferença durante o jogo, que eu acompanhei o jogo todo, é plástica, porque as jogadas americanas são uma coisa de louco, né? As bolas de três americanas, só que a Espanha, pelo que ela desenvolveu, principalmente na final, ela merece o fim da bola. Só espero que o Pau Gasol volte com essa vontade para Los Angeles, porque ele jogou demais, né? Jogou demais essa final. Então tá bom, fino da bola para a seleção espanhola de basquete. Beleza, agora as seleções americanas, as mulheres de basquete americano. Absurdo, passeiam mais, né, do que os caras, né? Passeiam mais. Poxa, quinta medalha de ouro seguida, cara. Não, e assim, puta, é tudo pariu. 30 pontos. É, elas não têm adversária nenhuma, não assim. Não tem, né? elas poderiam mandar uma seleção. Podia fazer um catado, né? Fazer um catado contra elas. Exato, uma seleção do mundo, jogar só o jogo. Né? E o basquete americano também merece, porque sobra. É, fino da bola pro seleções de basquete dos Estados Unidos. Isso. E o basquete do Brasil. Olha aí. Eu até escrevi no post que eu espero que a Confederação Brasileira de Basquete seja um pouco mais sã do que geralmente é a CBF, né? E mantenha o treinador, consiga convencer os nossos atletas da NBA a se encontrarem mais vezes quando for possível. É difícil, né? Mas, Os Estados Unidos vão, né? Quando os Estados Unidos vão, os brasileiros também podem ir, né? É uma questão de boa vontade deles também, né? E mesmo alguns jogadores que não são da NBA mostraram que tem condição de jogar grandes competições. Só um que é da NBA que não tem, que é o Thiago Splitter. É. E lance livre, gente, vamos dar uma treinadinha no lance livre. Por favor, né? Amanhã, põe a galera pra treinar aí mais 2 horas. Porque essa derrotinha pra Argentina ficou na conta do lance livre, né? Puta merda, hein? Porque o Brasil jogou muito bem contra a Argentina, só que o lance livre... Mas foi... E é outro, né? Assim, Brasil... aí que tá, o lance é o seguinte. Essa é a quarta geração, a gente pode chamar assim, do basquete brasileiro. A gente teve a geração bicampeã mundial. Piratã, Rosa Branca. Depois a geração 3 vezes medalha de bronze em Olimpíadas. Depois a gente teve um certo hiato. Pequeno, mas depois veio a geração do Oscar e agora a geração dessa meninada aí, que vai chegar em 2016, bacana, show. Sim. De bola. A Argentina acabou. Nunca teve geração nenhuma, só sempre tomava pau. A Argentina no basquete era que nem a Argentina no vôlei. Sim. Só toma cacete. Ou seja, a gente tem aí assim, ó, acabou, o Ginóbili acabou, escola acabou, essa galera acabou, já era. Então, assim, pra 2016 é o Brasil contra os americanos. Quer dizer, contra os europeus, né? Contra os europeus. Os americanos, deixa quieto. Mas chega de perder pra Argentina. Chega. Chega. Então, fila da bola pra seleção brasileira de basquete e para Rubem Manhano, seu técnico. Agora eu vou um bronquinho que eu acho que é só um selo, né? Acho bom nem conversar muito sobre isso. O Walsh May. Fila da bola pra Walsh May, medalha de ouro no vôlei de praia feminino pela terceira vez consecutiva, grávidas, velhas, com dor na coluna. Puta, elas ganham medalha. Puta que pariu, cara. Agora um fino meu, né? O boxe brasileiro. Não, eu vou cravar, eu cravo com gosto. É, renascido, e se Deus quiser incentivar muita gente a praticar o boxe. Agora, teve uma discussão durante a Olimpíada que o pessoal andou reclamando, o MMA tira muita gente do boxe, né, tem essa história. O que eles têm que entender é que esporte tem espaço para todo mundo. Então, se de repente muita gente quer migrar do boxe pro MMA, se é vontade do cara, ele tem que migrar. Não tem que falar, fica aqui no boxe. Não, deixa o cara migrar e continue investindo em lutador de boxe, pô. Sim, lógico. Pelo amor de Deus, não tem que ter discussão, tem espaço pra todo mundo, tem população pra todo mundo. Não vem com frescurinha, né? Só que assim, o boxe cresceu demais, deu orgulho dos lutadores, lutaram bem, tecnicamente bem, foram prejudicadas pela arbitragem. Né, o Esquiva, a Araújo, então, Araújo acabaram numa campanha excelente. Eu fiquei muito feliz com o desempenho brasileiro no boxe. Só eu ia fazer aquele comentário do boxe da categoria 60 quilos. Mesmo que a Adriana Araújo, sei lá, não fosse prejudicada e chegasse na final, ela ia tomar um cacete da Cat Taylor, que é a campeã, é a atual pentacampeã mundial. É, e agora campeã olímpica. Ela tem 21 anos, é o fenômeno irlandês. Você viu o ginásio como é que tava na noite da luta dela? Não. Parecia ginásio de futebol, cara. Os irlandeses invadiram, foi a única medalha de ouro deles. E eles sabiam que era certeza nela. Ela é tipo a menina de ouro, a Million Dollar Baby. Que inclusive, né, tem a ver com a Irlanda e tal. Quem viu o filme sabe. Então, fino da bola pro boxe brasileiro. E como eu tenho uma certa simpatia pela Irlanda, fila da bola para Cat Taylor, medalha de ouro no boxe, categoria 60 quilos, para a Irlanda. Imbatível a menina de ouro. Arthur Zanetti. Oh, esse cara é bom, hein? Esse é o tamanho do braço dele, velho. Então, e outro que passou dificuldade. Você sabe que no... Ele competiu a primeira eliminatória num sábado, né? Quando foi o por equipes. Ele tava competindo por equipes. É, eu tava almoçando num restaurante aqui no Belém, com a minha esposa. E apareceu um rapaz na argola com uniforme. Eu não conhecia a feição dele, né? Na hora não reconheci, até porque pra enxergar é uma tortura grande. E a TV tava longe. Eu falei, nossa senhora, esse uniforme parece do Brasil, né? Azul, amarelo. Nossa, mas o brasileiro não ia estar bem desse jeito na argola. E assim, a técnica dele é impressionante. É impressionante, ele é muito técnico. E as argolas, e treinou sempre com as argolas que o pai marceneiro construía. Conhece a história, né? Então o pai construía por quê? Porque não tinha apoio de ninguém, de porcaria nenhuma, até ele começar a chamar atenção. Então, mais uma vez, o problema da base do esporte brasileiro, né? Mesma coisa que aconteceu com o boxe, que acaba valorizando um pouco mais a medalha. Eu só espero que ele, o Esquiva Falcão, o Yamaguchi, eles não se tornem mimimi como a Fabiana Müller, por exemplo. Né? Que agora vai começar a aparecer patrocínio, vão bancar o cara. Agora no Rio vai aparecer muita gente querendo patrocinar quem apareceu, né? Lógico. Então assim, eu espero que eles não se tornem novas Fabianas Müller. Mas eu acho que o valor do ouro dele é muito grande. E o Montanha, que não manja nada de Olimpíada, ele falou, né, que em 16 a seleção masculina de ginástica brasileira ia dar show. Ia dar show, ia ser melhor. Olha aí, o Montanha, que beleza, hein? Ele é especialista, né, o Montanha. Porque o Sasaki foi bem até, né, no individual geral. E assim, eu acho que a gente deu o bronquinha pro Diego Porto, porque caiu de bunda. Mas assim, tem que dar um fino da bola asterisco pra ele, porque se não fosse ele, não teria a seleção olímpica, né? Sim. Porque assim, aquela coisa que a gente falou, né? Você tem que ter um ídolo pra galera pra criar, olhar e falar, né, assim, porra, eu vou ser que nem esse cara, né? E ele foi o cara, né? Foi o primeiro, né, ginasta brasileiro. Masculino, então, beleza. Masculino. Mas agora é fino da bola para Arthur Zanetti, medalha de ouro do Brasil nas argolas. O Brasil não foi bem na vara, mas levou na argola o ouro. Que beleza. O handebol brasileiro. Handebol brasileiro. Mais um técnico gringo. Mais um técnico gringo. O Solbakk, norueguês. Meu filho da bola já vai pra ele. Vale a pena investir quando os estrangeiros são reconhecidamente melhores que os brasileiros. É algo mais ou menos óbvio, né? Tá fazendo uma caminha pra sua campanha já, é? Percebe, né? Mas o Brasil foi bem mesmo. Quinto lugar. Mesma posição. E a Xana? Xana pegou muito. Pegou muito. Pegou demais. Eu não sei se ela tem idade, né, pra pegar ainda em 2016, né? Mas a seleção vai... Espero que... Mas a Larissa é bem também, né? Treine mais, faça mais intercâmbio. É um detalhe também, né? Eu vi uma entrevista também do especialista de handball, dos canais, não sei se foi da Sport TV ou da ESPN. Ele falou assim, o sucesso da seleção brasileira se dá ao técnico Morten Solbakk e ao intercâmbio que... O intercâmbio não, né? As jogadoras indo jogar lá fora, porque a estrutura do handball brasileiro é sucateada, é uma bosta, é uma merda. E isso que, porque as escolas ainda valorizam o handball, né? A gente tem que torcer pra não ser só essa geração, sabe? Pra que o negócio continuar, né? Dê frutos e mais Mas frutos. Mas tem uma tendência, né? Agora, infelizmente, a seleção masculina não conseguiu chegar, que ajuda a quinar o esporte. Mas é que aí que tá, né? Assim, a diferença da seleção masculina para as equipes europeias ainda é grande. Muito grande. Né? E para quem falou assim, ah, o Brasil ramelou no final e tal, só para curiosidade, o Brasil na Olimpíada de Pequim, o Brasil classificou em quarto lugar do grupo. Pegou a Suécia, se eu não me engano, e tomou um cacete. Sim, um cacete nas quartas de final. Dessa vez, o Brasil classificou em primeiro com Rússia e Montenegro no grupo. Pra quem não sabe, Montenegro foi medalha de prata. Exato, e o Brasil ganhou de Montenegro na fase. O Brasil ganhou de Montenegro, perdeu da Rússia. Perdeu da Rússia. E ganhou da Croácia. E da Coreia. A Coreia do Sul era do outro grupo. Ah, é verdade. Que era muito forte. O Brasil passou em primeiro e perdeu pra atual... Bicampeã olímpica, campeã mundial e campeã europeia, as norueguesas, por 2 gols. E que armaram pra chegar em quarto lugar. E porque ainda deram um vacilo no final. Então, assim, a seleção merece o filho da bola, jogaram muito bem, evoluíram. E o Rio 2016, esperamos medalhinhas dela. Com certeza. E se não merecer, a gente vai dar filho da bola também. Filho da bola pra seleção feminina de handball. Michael Phelps. Vamos falar dos dois mitos agora, né? De uma vez só? Vamos matar, né? Michael Phelps... O maior atleta olímpico de todos os tempos. A gente ficou até meio chateado porque quando a gente fez o programa sobre a Olimpíada, né, as previsões, a gente não falou do Phelps, né? Uhum. A gente não falou muito dele. Melhor, né? Deixamos pra falar agora. Depois que ele fez barba e cabelo nessas Olimpíadas, né, conseguiu 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, se eu não me engano. O que importa é que no total são 22 medalhas. O maior atleta olímpico de todos os tempos passou a russa latinina lá da ginástica artística, né? Ficou na frente do Brasil no quadro de medalhas sozinho. É verdade. Sozinho ele ficou. Sozinho ficou na frente do Brasil no quadro de medalhas. Se Michael Phelps fosse uma nação... É, tava na frente do Brasil, pô. Ele tem mais ouros do que o Brasil de 88 pra cá, de Seul pra cá. Não, ele é fenomenal, né? Não se poupa, nada, não tem mimimi, nada todas. Vacilou, ele caiu na água. Exatamente. Perdeu a prata nos 200 peito pro sul-africano, se não me engano. Ficou puto, tacou a toca longe, mas cumprimentou o cara. Muita gente falou que ele não cumprimentou, mas ele cumprimentou por baixo da água. É que ele saiu muito puto e no 100 deu troco no cara. E a própria imprensa americana falou, né, que Michael Phelps chegou velho nas Olimpíadas e saiu o Michael Phelps dos velhos tempos. O cara é fantástico... Dino da bola mais que dourado. Não, e uma outra Michael coisa, Phelps, né? Ele não é falar que ele ficou puto porque perdeu, ele ficou puto com ele, porque ele esperava mais dele. Sim, não é anti-espírito anti-esportivo. Ele é um cara simpático, né? Ele é um cara legal, então, né? Então, essa Olimpíada, ela foi marcada pela simpatia, né? O pessoal sempre sorrindo, sempre... Falando em simpatia. É. O cara que entrou na Olimpíada como o Usain Bolt e saiu como o Usain Bolt, porque ninguém fala mais o I na televisão, né? Ah, fala Usain Bolt. Ele chegou como Usain Bolt e saiu como... Tudo bem. O importante é que ele saiu com 3 medalhas de ouro no 100, nos 200 e no revezamento 4x100 com o recorde mundial. É, o revezamento 4x100 que pode correr comigo junto. Que ganha medalha de ouro ainda. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Impressionante. E a simpatia do cara, cara, brincando é demais, depois, né, cara? Tirando foto. Assim, uma figura deu entrevista falando que espera estar no Rio, né, pra TV brasileira. Não sei se ele não sabe se vai competir, né? Não sabe se vai, mas fala que vai estar aqui. É. Vai vir pra cá, né? É porque, assim, o cara que é atleta de alto rendimento, ele não vai. Ele deve chegar em fevereiro, já fica pro carnaval. É, já faz a festa, já vem conhecer o lugar. Que beleza. E ele é um cara sensacional, né? 6 medalhas de ouro dele. No total, né? As mesmas provas em Pequim e agora em Londres. Vamos ver se ele passa pro salto em altura agora, né? Que é a tendência dos velocistas, né? Não, e sensacional, hein? E quando ele ganhou os 200? Mandando o pessoal ficar quietinho. É. Falou que não ia ganhar. Sensacional. Olhou pro lado, segurou pra não bater o recorde. Então, fino da bola para os mitos Michael Phelps e Usain Bolt. E eu quero dar um fino da bola aqui também rapidinho pro revezamento 4x100 americano, feminino. Quebraram o recorde mundial, que vinha desde velho, os anos 80. Né? Velho, a gente comentou, né? Exatamente, das turbinadas, entre aspas, alemãs dos anos 80, né? Vai lá saber o que elas usavam, né? E bateram meio segundo. Eu achei muito bacana a Carmelita Jeter, que foi a que fechou. Ela cruza a linha de chegada apontando pro relógio, assim, já cravando o recorde. Foi uma cena bem, bem bacana. Então, vamos dar bola para elas também. São feias, mas ganharam ouro. Andy Murray. Olha só! E aí não tem um bronquinha pro Federer? Não. Ou tem bronquinha pra gente, que cravou que no tênis não tinha pra ninguém, né? A gente falou que a medalha de prata estava em disputa. É verdade, né? Né? Que o ouro era do Federer, porque tinha ganhou o Wimbledon há poucos meses passeio atrás. Passeio na grama, né? Passeio na grama e foi lá o Andy Murray, depois de cento e tralada de não sei quantos anos, um britânico ganha na grama de Wimbledon. É, a torcida ganha, a torcida tem metade daquela medalha, né? É, o que fudeu também foi a semifinal do Federer com o Del Potro, né? É que foi difícil, né? Que foi animal, jogou um bolão, né? Foi animal. Mas é, o Federer ficou feliz com a medalha de prata Del dele, Potro, você viu? Potro, animal, né? É, tudo a ver. Ganhou medalha de bronze, ganhou do Djokovic. Olha aí que beleza. O Djokovic deve ter desanimado também. Meio cansadão o já. O argentino com mais conseguindo um zóio pra ganhar medalha, né? É. Então acabou levando. Mas foi bacana a festa da torcida. Foi legal, foi bacana. E o Murray jogou demais. Ele jogou... Quem viu o jogo, cara, ele destruiu o Federer. Mas não é teve que jeito. Eu falo do espírito olímpico, né? O cara tá jogando pela nação, cara. É uma sensação diferente. É nítido, né, que é diferente. Você tá jogando ali com os caras do lado, torcendo pra caramba pra você, você tá jogando pelo país. Porque quando foi o Wimbledon, ele jogou, ele joga por ele. Ele não joga. O Murray ainda carrega aquela coisa de ser o britânico que tem condições de ganhar em Wimbledon, né? Mas, enfim. É, mas vai ser mais difícil porque ele joga como Andy Murray, ele não joga como o Grã-Bretanha. Então, fino da bola para Andy Murray e eu também aproveito pra dar o fino da bola pra Serena Williams, que destruiu. Nossa. Na final, não só na final. Acho que ela perdeu 2 games na competição inteira. Ela destruiu a nossa querida Sharapova na final, que ficou com a medalha de prata. E também, assim, o Federer ficou mó feliz com a medalha de prata dele, porque foi a primeira medalha olímpica dele. A Sharapova também ficou feliz, porque foi a primeira medalha olímpica dela. Então, assim, os caras ficaram felizes com a prata. Agora, né? É diferente, né? O sentimento que você tem em relação, né, à medalha, a representar as cores do seu país e não o seu patrocinador ou ao prêmio que você quer ganhar de milhões, né? Bacana, então o fino da bola para os tenistas em geral. E para finalizar, o melhor fino da bola de todos! Pode falar, Rodrigo. Olha, o que o vôlei feminino fez, não só a virada da primeira fase, a classificação na Bacia das Almas, graças a uma vitória ética dos Estados Unidos, assim, da vitória ética dos Estados Unidos à vitória épica da final. Assim, não, eu acho que a épica, o jogo épico foi contra a foi Rússia. Foi contra a Rússia. Foi absurdo, aquele jogo foi... Eu não assisti porque o jogo é no horário comercial, né? Então, não rolou de assistir, mas eu tava acompanhando ali pelo tempo real dos sites. E eu só li lá, né? Tipo, Brasil salva 6 match points. E sensacional, o jogo. À noite, eu tava assistindo a reprise e no tie-break eu fiquei nervoso. Assistindo a reprise, já sabendo o resultado, eu fiquei nervoso no tie-break. Falei, caralho, elas vão ganhar agora, não vai dar pra virar essa bola e tal. E o que jogou a Sheila naquele jogo, dos 6 match points, né? 5 ela virou e uma foi a Thaís. A Thaís também jogou pra caralho. A Fernanda jogou bagarai. Olha, a Fernanda... Quantos ela tem? 22? Não sei, mas ela joga a Fernanda pra caralho, é cara. Ela joga demais, cara. Tem um sorriso demais. Bonito. O sorriso dela é bonito. E ela joga pra cacete. Ela joga tem uma demais, pancada, mano. Malandra. A Jaqueline defendeu o que... O que nenhum outro defendeu, ela defendeu. A Dani Lins, cara, jogou demais, cara. E ela, de vez em quando, ela é questionada. Eu não gosto da Dani Lins. Eu não gosto, acho ela fraca. Quer dizer, achava. Ela jogou de boa, distribuiu certinho, cara. Usou muito a Thaísa, o que favoreceu a Fernanda de um lado e a Sheila do outro, porque a marcação fica mais fácil na ponta e na saída. Pô, ela jogou direitinho, certinho, cara. Mas eu vou te falar porque eu falei, não, cortando. E eu falei assim, puta, vitória épica, linda contra a Rússia, maravilha. Mas vamos perder para os Estados Unidos na final. Não dá para ganhar, vai ser a pratinha e boa. E aí, puta merda, ontem, né, que tá gravando no domingo. Puta, foi uma alegria demais. Esse de manhã foi uma merda com futebol. À tarde eu lavei a alma, chorei pra caralho. Cantei o hino rodando toalha. Fiquei maluco, cara. Olha, sabe o que me impressionou dessa final? Por isso que eu chamei ela de épica. Porque assim, as americanas ficaram atônitas. Ah não, o primeiro set, né, cara? É, porque elas arregaçaram o Brasil. Então é assim, tava ganho o jogo pra elas. Eu acredito na mente delas. Aí o Brasil surgiu com vôlei, assim, impecável. Aí o que aconteceu? As americanas ficaram sem reação, elas não tinha jogada que elas variaram que encaixasse. Não, estavam defendendo que nem asiática, né? A bola não caía. Não caía. Então eu acredito que as americanas devem estar até agora. E as americanas choraram muito a perda da medalha de ouro. Né? Uma reação diferente, por exemplo, da Rússia. Elas choraram pra caralho também. Não, elas choraram, mas assim, você não via, você via o semblante da derrota delas. Mas você não via o semblante de atônita que as americanas estavam. Talvez pela questão de ser disputa na medalha, né? Mas as americanas, elas estavam completamente atônitas porque elas viram. Elas não acreditaram no que aconteceu. Impressionante, foi demais, cara. Uma puta virada. Né? Não, e ganhou com propriedade, né? Não, e sabe o que parecia? Que o Brasil passeou depois, né? Sim. Porque não teve grande dificuldade. Não, foi 25 a 17, 25 a 20, 25 a 17. 17. Então foi assim, foi tipo passeio mesmo, foi diferente, bem diferente do Brasil-Rússia. Porra, Brasil-Rússia é um desespero, cara. Só que a sensação de ver as americanas assim, atônitas, foi o que me... A forma, né, como começou toda a campanha, né, quase eliminada na quase eliminada, dependeu do próprio Estados Unidos pra classificar. Ninguém botava fé, a gente mesmo todo aqui mundo a gente já falou, né, fracassada, é. Meteu o pau. E aí tá aí, cara, são as atuais bicampeãs olímpicas, que beleza. E assim, é a seleção que eu mais gosto de torcer. Porque é a que mais faz sofrer, sabe? É aquela... Essa é corintiano, né? Não, mas é verdade. Que assim, o vôlei masculino, pô, perdeu e tal, beleza, ganhou a prata, maravilha. Mas ganhou muita coisa, mas ganhou passeando caralho. Sempre, né? E assim, é fácil de assistir o... Hoje foi, né, hoje, né? Foi atípica a derrota, né? O Brasil dificilmente deixa acontecer o que exatamente, agora as meninas não, né? É sempre no tie-break, é sempre contra a Rússia. E... tem match point e não consegue virar, é sempre um desespero. Então quando elas ganham, pelo menos eu tenho esse sentimento, eu fico muito feliz, eu choro pra caramba, eu vibro pra cacete. E elas cantando, e elas hino, vibram muito, todas cantando o hino assim, de como gente grande assim, sabe, na ponta da língua, abrindo a boca. E foi demais, né? Todas jogaram muito. E Zé Roberto Guimarães, né? O que, cara, dizer de Zé Roberto Guimarães? Cara, o pessoal fala do Bernardinho. O Bernardinho é um grande técnico, é um grande líder. Mas um cara que é tricampeão olímpico na sequência, com masculino e com feminino. É demais, falar, cara. E não leva a medalha, né? Não leva a medalha. E não leva a medalha. Mas ele deve mandar fazer uma réplica depois, ah, né? Ah, deve mandar. Deve ter mandar um monte de quadro. Isso daí é com a história pra vida inteira dele. Mas o que ele tem... é o troféu finodabola.net, maior personagem olímpico do Brasil. Exatamente. De todos os tempos, eu diria. Da bola mais da hora pra seleção feminina de vôlei, que elas são demais, a gente gosta de torcer pra elas. E elas são lindas e maravilhosas. Um beijo pra vocês. E sendo assim, terminamos esse balanço olímpico. Que beleza, hein? Olha só. Balançamos para lá, balançamos para cá. Demos bronquinhas pra caramba, finos da bola pra cacete. Falamos muito porque manjamos muito. Se você concorda ou não com os nossos bronquinhas, coloque aí nos comentários e a gente estende mais a discussão. Certo? Voltamos com o Papo Olímpico daqui a 4 anos, certo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, meu irmão, estaremos lá. No baile funk. No baile funk, meu irmão, cobrindo todas as provas, as modalidades... todo o quadro de medalhas da Olimpíada do Rio de Janeiro 2016. Que beleza! Maneiríssimo! E se assim temos mais um Papo do Fino. Se você gostou, dê um tweet aí embaixo, dê um like no Facebook, um curtir. Rodrigo, muito boa sua participação olímpica. Muito obrigado, até 2016. Então, se era See You in London, agora é Te Vejo no Rio, meu irmão. Um grande abraço. Tchau.